Bon été. Bom, vocês estão? Cara, vocês estão atrasados já, né? Quanta gente faltando. Vocês falam de mim ainda. Vocês estavam assistindo anime no. Eu mudei de oratório para salão paroquial. Vocês estavam vendo anime no lugar de rezar, tá? Porque ali, no outro canal, era para vocês rezarem. Por isso estava o oratório. Ah, vamos rezar um terço, galera. Então vamos lá, não precisa do stage, né? Aí eu vi que estavam vendo anime para não brigar ninguém, mudei salão paroquial. Olha que engraçado, que bonitinho. Não, não tem problema, não tem problema. Eu só mudei o nome para ficar feio. Como vocês estão, meus queridos? Perdão, a demora tá como muito bem disse o Red, eu não cheguei às 8 e pouco hoje, então eu realmente não tenho desculpa. Não tenho desculpa para dar para vocês. Hoje eu atrasei. Eu já botei 8 e pouco para eu poder chegar a qualquer hora entre as 8 e 1 e as 8h59, e eu fui e não cheguei em nenhuma delas. Então, não tenho desculpa para hoje. Porém, a aula de hoje é importante. Eu acho que todo mundo que está aqui estava na aula passada, menos o Renoia, que ele é Noia, apesar de Renan. Então, é importante que todo mundo esteja aqui, porque a aula de hoje é a continuação da aula da semana passada. Na semana passada, eu botei medo no coração de vocês, falando sobre todos os jeitos que o demônio pode pegar vocês na curva. Ah, Chip, eu estou com a cabeça doendo. Aí é o demônio. Chip, eu saí de casa e tropiquei na pedra. É o capeta. Parecendo o Edir Macedo, né? Ah, mas eu tô aqui, eu tô com. Tô com a cabeça doendo, nariz escorrendo. Eu peguei friagem ontem sem camisa, molhado. Meu amigo, claramente ação do demônio. E hoje eu quero. Infelizmente o demônio também assistiu a aula passada. Aí ficou um impasse, né? Aí ele vai assistir a de hoje também e vai ficar um impasse. Mas hoje eu vou falar como que a gente faz a custódia do nosso corpo e a custódia da nossa alma. A defesa contra as ações do demônio na nossa alma, no nosso corpo. O que, Renan? Você achava que não tinha o diabo no catolicismo? Não, eu tô brincando, Renan. Depois você ouve. Não, eu estou brincando com os caras. Depois ouve a última aula. A última aula foi o oposto. Eu estava falando, é muito difícil que o que está acontecendo com você seja o demônio. O que acontece é que o demônio está rondando a sua vida e ele pode sim agir no seu, na, em algumas das suas faculdades, na sua memória, às vezes no seu, na sua imaginação, no seu intelecto, para levar você a uma tendência maior de pecar ou não. Mas isso de, ai, caiu um tijolo no meu pé, eu sou demônio. Isso não existe. Isso católico não acredita nesse tipo de coisa. Ah, não, isso aqui eu tava andando e voou. Eu tava com a nota na mão e voou, o demônio levou meu dinheiro. Não, essa era a piada, né? Ou foi. O exemplo que eu dei, que levou o dinheiro embora, foram os judeus. Não, que está. Não, é a carta de São Paulo. Trabalhais com temor e tremor, pois o demônio. São Pedro, perdão, São Pedro. Pois o demônio está em volta de ti como um leão, procurando a quem devorar. Acho que é esse o trecho. Esse trecho é muito bonito. Acho que é a primeira de São Pedro. Pois então, vamos. Quem não assistiu a última aula, assista, tá? Renoia, todas a aula 2, 3 e 4 estão gravadas no Drive. Lá no Telegram você vai achar. Ou aqui também, mas vai lá no Telegram. É sério que o judeu conta os passos de sábado? Eu sei lá qual é que é desses caras. Eles têm esse monte de coisinha. E. Esse monte de coisinha, eles não respeitam nenhuma. Todas elas eles usam só para querer passar a perna em Deus. Então é melhor não ter. Eu sei lá essas regrinhas bobas deles. Ah lá, viu? Falei quase certo. Meu trecho. É raro eu acertar certinho. Pois então, ó, vamos. Como eu falei, quem não assistiu a última aula, assista, porque ela é complemento dessa. Mas essa em si é até mais importante que a outra. Se você assistir só essa aula, você não precisa se preocupar com a outra, tá? Se você aplicar as coisas dessa aula, você não precisa se preocupar com o demônio querendo pegar você, porque você vai estar protegido. Eu vi que você perguntou, tá, antes, tá, usuário, que, o que é custódia? Custódia é igual, é a mesma palavra que a gente usa hoje em dia. Você tem a custódia de alguma coisa, é a guarda. A custódia da mente, a custódia da alma, é isso, é você guardar a sua alma, proteger a sua alma, isso. É você ter, é você garantir a sua posse, a integridade da sua mente, da sua alma, contra as insídias do demônio. O que é a custódia da mente? Cadê o Luco não tá aqui, ele não veio hoje. Eu acho que o Luco ficou envergonhado de que eu sempre uso ele para ler as coisas. Aí ele não quis vir hoje porque ele ficou com medo. Mas eu falei para vocês na última aula, na penúltima, que vocês têm que saber os 10 mandamentos. Renan, qual é o 9º mandamento? Sem olhar no Google. Ban. Eu tenho como dar ban, né, daqui direto do chat, né? Fala, Red. Fala, Red. Não cobiçar a mulher do próximo. Exatamente. Esse é um dos mandamentos que eu sempre bato na tecla dele. Primeiro porque é muito engraçado. Você pode, por favor, não comer a mulher do amigo? Faz isso por Deus. Ah, por favor. Mas esse é muito bom porque ele mostra como o que você faz na sua mente precisa ser guardado. Não é não pegar a mulher do próximo. É você não nutrir o desejo do que é do outro. Você nutrir um sentimento, você nutrir uma vontade no seu coração é um pecado capital. Então é muito importante a gente pensar que essa palavra que eu estou usando, custódia da mente, mas basicamente a higiene, a limpeza da mente, ela passa primeiro por a gente se segurar. A gente, né, botar a primeira coisa que nós temos de botar na rédea curta não é o diabo, é nós mesmos. Nós somos os primeiros que nós temos que ficar segurando. Porque o diabo, a ideia do diabo é manter um relacionamento com a gente. Ih, lá ele. Sim, o diabo quer ter um relacionamento com a gente que dure do começo até o fim da vida. Tá? Ele quer. O diabo quer acompanhar você, ficar de mão dada com você do começo ao fim da vida. Então, o relacionamento que o demônio quer ter com você é o de você sempre se sentir culpado pelas menores coisas. Tá? Então, qual foi uma das armas mais poderosas que eu falei para vocês na aula passada de como você pode afastar o demônio? Uma das mais fortes. E que todo mundo falou, meu Deus, aí eu me fudi. Aí eu fui pro saco. Aí não sei o quê. Que é se perdoar. O perdão que nós damos para o irmão, ele é poderosíssimo. Ele é muito forte. Ele é muito bom. Mas o auto-perdão, ele é talvez a arma número um que você vai ter contra o demônio. Tá? A influência do diabo na gente, via de regra, não sempre necessário, mas via de regra, ela precisa da autoflagelação para acontecer. Então, se o diabo tenta te enganar, você, vamos supor, você cai na enganação, você vai e faz, você peca, você vai e pega a mulher de seu amigo. Pega a mulher de seu amigo. E você vai, você se confessa, você para de falar com a mulher, você sai, você faz todo o negócio, você se confessa e você se arrepende. E você nunca se perdoa. Você se arrepende, mas você não se perdoa. Tá? o demônio vai te pegar aí. Porque o que o Renoir falou ali, tipo, ficar lambendo as feridas, é um bom exemplo. Porque se você não está curado, o diabo tá fazendo o serviço dele. Você está sempre machucado, você está sempre com... Você está sempre impossibilitado de estar completo, de estar em Deus. Calma, sommelier, o Solon está gravando a tela. Depois a gente pega só o áudio da tela, é fácil de fazer. Mas se quiserem botar o bot também, não faz mal, né? Não botaram de vagabundo, que são. Então, o demônio, ele é como um predador. Ele é como... Tanto que o exemplo que o Renoir falou ali é importantíssimo, porque é uma das... dos exemplos mais importantes que nós temos na Bíblia. Em Isaías e na carta a São Pedro, são os dois paralelos. São os dois paralelos que diz que pelas suas chagas nós fomos curados. Pelas suas chagas, suas com S maiúsculo, nós seremos curados. Cristo se machucou fisicamente porque ele era o homem, porque ele era o único homem inocente da história da Terra. Ele se machucou fisicamente para que a nossa cura espiritual, nossa cura psicológica seja completa. Tá. Tem um padre. Eu vou usar o exemplo do padre Paulo Ricardo, que eu acho que eu já ouvi ele falar também, mas eu não tenho certeza. O padre Paulo Ricardo, ele fala que você não se perdoar depois que você é perdoado no confessionário, isso também é como se fosse um pecado, ou está muito perto de ser um pecado, porque você está se atribuindo uma. Você está se atribuindo uma importância que Deus não tem. Então, Deus te perdoa de um negócio e você acha que você não merece o perdão. Você ofende a Deus, Deus te perdoa e você fala, não, tô de boa. Não, eu vou continuar me batendo sobre isso. Tá? Então, não só a gente não pode ser paranoico. Lembra? O exemplo que eu dei bem no comecinho da última aula é que a gente não pode achar que o diabo está debaixo de toda a pedra. Porque o diabo está debaixo a cada duas pedras. Tá? Então nem tudo é o demônio. Várias das coisas, as tentações do mundo são o demônio. Mas a gente não pode ficar achando que tudo é o demônio. Meu Deus, você não tem autonomia, você não tem responsabilidade sobre as coisas, porque tudo é ação do demônio na vida. Não, não, não, não, não. Do mesmo jeito, a gente não pode fazer o contrário. A gente não pode viver achando que não existe o demônio. A gente não pode achar que Jesus está tirando com a nossa cara quando ele falava que o demônio existe. Que São Pedro estava tirando da nossa cara quando ele falava que o demônio existe. Aquilo que eu falei na última aula, que uma das formas de você abrir espaço para o demônio é você ter uma curiosidade mórbida com o oculto, com o que é coisa de ritual, coisa de espírito, coisa de demônio, coisa satânica. Você tem essa curiosidade mórbida. Por quê? Porque você ficar procurando uma coisa, você encontra. Se você procura o demônio, você vai encontrar. Se você procura a Deus, você vai encontrar. Então, a gente precisa ter um caminho, uma ideia de andar numa linha reta, que a gente não vá cair, né, nem para um lado nem para o outro. Onde que a gente vai encontrar o equilíbrio para passar nessa linha, nessa corda bamba? É na confissão. Tem uma frase muito bonita que diz que a confissão é a única corte do mundo que você vai lá para se declarar culpado e você sai de lá inocentado. Eu gosto muito dessa frase porque não só era muito, muito bonitinha, ela é muito clara no que acontece na confissão, como ela mostra o que é a confissão. A confissão, ela não é um lugar de terapia. A confissão não é uma terapia que você vai. A confissão não é um papo que você bate com o padre, ela é um tribunal. Ela é uma corte de justiça. Você vai lá para admitir os seus crimes. Tá? Então, vocês lembram que eu falei pro Luco ou pro Viana? Eu acho o avatarzinho dos dois muito parecido. Acho que as cores são parecidas, então não sei quem é. Fechando meu olho aqui, lembrar pra quem foi que eu falei. Que quando você vai se confessar, não é necessário, não é obrigatório que você fale o número de pecados. Tá? Eu vou fazer uma retificação aqui para vocês. A orientação oficial é que você fale. Eu fui ler o negócio, porque eu fiquei com uma dúvida na cabeça para falar. A orientação oficial é que você fale. Mas eu continuo com a minha posição anterior. Por quê? Porque se você não sabe, e muitos dos pecados que nós cometemos, nós não ficamos pensando quantas vezes nós cometemos, não tem problema. Não é uma condição sine qua non, não é uma condição, uma condição basilar você saber a quantidade de vezes que você fez o pecado. Eu não quero que vocês fiquem noiados com isso. Se vocês sabem quantas vezes vocês fizeram, diga. Padre, essa é a minha confissão, a última vez que eu me confessei faz 5 meses, de lá pra cá eu bati 37 punhetas. Fale, não tem problema. Se você não sabe, se você não ficou contando, se você não tem o Excel dos pecados que você fez, diga vários. Diga tantas vezes por semana, dá uma estimativa, faz um negócio. Fala muitas vezes, poucas vezes. Tá? Mas vocês não se prendam a isso, mas se vocês sabem, digam. Eu só queria me retificar, porque do jeito que eu falei, se parecia que vocês podiam não dizer se vocês sabem, e eu não queria induzir vocês ao erro. Essa recomendação está no Concílio de Trento, né? Que é um dos primeiros, acho que é um dos primeiros concílios, se não o primeiro, que fala sobre o rito da confissão. E aí você, então, você não pode omitir deliberadamente nenhuma das informações que são necessárias, que são o número, o número e a natureza dos pecados. Perfeito? Se você não sabe o número dos pecados, não tem problema. Solon. Ah, não, não foi você, foi o usuário, né? Usuário, você perguntou, ver vídeo explicando olhos bem fechados é errado? Eu, não. Não. Nem assisti Olhos Bem Fechados. Eu tava recomendando pra gente assistir Olhos Bem Fechados dia desse lá no bunker. Eu gosto muito. Os caras foram contra. Mas não é pecado, porque você tá tentando entender uma coisa. É diferente de você ficar, cara, esse ritual deles, essa diabrura deles, e você ficar querendo cavar. Eu vou dar um exemplo, como eu sempre dou, um exemplo meu. Todos os pecados, todas as coisas erradas, eu sempre dou um exemplo de coisa que eu fiz, né? Vocês veem o catequista que vocês têm. Eu sei, eu consigo recitar para vocês em linhas muito próximas o ritual que se faz, a carta que se escreve, o ritual que tem que fazer, qual a oração que tem que fazer, qual o ambiente que tem que fazer, para você fazer um ritual de vender sua alma para o demônio. Existe um ritual de magia que se faz, que tem todo um negócio, você tem que fazer um papel, você tem que escrever certas coisas, falar certas coisas. Eu sei porque eu fui. Esse é o ponto, Renan. Eu fui atrás. Eu fui caçar. Eu tinha curiosidade mórbida com essas coisas. Fui atrás e achei essa porra. Não fiz. Por que que eu posso garantir pra vocês que não fiz? Porque eu sou fodido. Eu sou pobre. Se eu tivesse feito, alguma coisa eu tinha pra mostrar do que eu fiz, né? Mas não o fiz. Mas eu sei. E esse tipo de coisa não ajuda. Não ajuda. Porque... Boa noite, Prolapso. Fiquei sabendo que você é o cara. Se o pessoal quer vender a alma pro Tinhoso, é você que tem que falar? É com você que eles têm que fazer a procuração? Não, o pessoal eu tava falando de curiosidade mórbida com oculto. Os caras ficaram falando de você aqui. Então, você fazer esse tipo de coisa é muito perigoso. E por que que eu posso dizer? desse exemplo de vender a sua alma. Porque o diabo, eu acabei de falar isso para uma amiga minha, que é o motivo pelo qual eu me trazer aqui, tá? O diabo, se ele fosse ter uma profissão, seria advogado. Perdão, Baitola, mas é verdade. É advogado. Porque não só ele é o acusador, como ele é 100% legalista. Tá? Então, todas essas regras que eu tô falando para vocês, todas elas, ninguém leva mais a sério que o demônio. Então, quando eu expliquei para vocês sobre a regra de autoridade, quando eu explico para vocês sobre a regra de dissolução, de vínculo, de remoção, dessas coisas de laço, ninguém leva mais isso a sério que o demônio. Tá? Então, o demônio só tem poder sobre aquilo que ele tem direito. Presta atenção no que eu tô falando. O demônio só tem poder sobre aquilo que ele tem direito. Quando é que o demônio tem direito sobre você? Quando você está em pecado mortal. Exatamente, usuário. Então, se você está em pecado mortal, o demônio tem direitos sobre você. Por que ele tem direito sobre você? Porque você não está em amizade com Deus. E não existe muro. Não existe centrão. Não existe estou pela briga. Tá? Ou é de Deus, ou é feiticeiro. Ou você está com Deus, ou você está com demônio. Não tem meio termo. Não tem outra coisa. Não, eu sou do Zé Pilintra, eu sou de Buda. Amigo, vamos voltar para a realidade aqui, tá? Vamos voltar para a realidade. Ou você está com o bem, ou você está com o mal. Você está com a verdade, ou você está com a mentira. Não tem, meu Deus. Ou acreditas em Deus, ou é esse feiticeiro, perfeitamente. Então, se você faz esse movimento de não se confessar direito, de ficar caçando coisa que é do demônio, de ficar com essa curiosidade mórbida de coisa, de você ficar tentando o demônio. O Paulo perguntou lá no grupo do Catebunker se você planejar pecar é pecado. Sim. Por que que você planejar pecar é pecado? Porque você está tentando a Deus. Não tentarás o Senhor seu Deus. Você está dizendo, ó, eu tô aqui pensando na possibilidade, na chance, o quão divertido seria pecar, mas eu não vou fazer. Eu vou só até ali, eu vou só a cabecinha. Não é assim que funciona. Você não pode ficar de gracinha com a chance da sua alma cair nas mãos do demônio. Tá? Então, quando o demônio... Quando você vai se confessar, e eu vou dizer isso para vocês que vão fazer a confissão nessa semana que vai iniciar a quaresma. Vocês vão esquecer algum pecado. Vocês vão esquecer algum pecado. Não tem problema. Não tem problema. Porque se você esquece o pecado e não confessa, o pecado está perdoado. Já falei isso para vocês. O pecado é você saber dele e não confessar. Porque ficou com vergonha, porque isso e aquilo. Já falei isso na última aula, tá? Então, se você esquece o pecado e você não o confessa, ele está perdoado. Todos estão perdoados. Então, se você não se confessa há 30 anos, você tem uma lista, uma lapa, você tem resmas de pecado para falar pro padre. E, porra, você esqueceu um ou outro, tudo bem, mano. Deus entende, tá tudo certo. Tudo certo. Os pecados não confessados estão perdoados. Mas o porquê que você esqueceu um pecado que você pensa nele várias vezes, você se sente culpado dele várias vezes, mas na hora de confessar, você esqueceu dele. Você esqueceu de botar na lista. Esqueceu genuinamente. Muitas das vezes, como eu sempre digo, muitas das vezes, o demônio fez você esquecer do pecado. Porque se você confessa um pecado, o demônio perde o poder que aquele pecado tem sobre você. Então, se o Renoia é viciado em enganar a velha. Ele diz para as velhas que ama ela para ela poder dar dinheiro da aposentadoria e ele não, por isso ele não trabalha. Tá? E ele vai lá e ele confessa um monte de coisa. E ele também confessa esse pecado. O poder que o diabo tem sobre o Renoia, sobre o remorso que ele sente, sobre a influência que aquele pecado tem sobre o Renoia, ele é dizimado. Ele é destroçado. Sim, Renoia, de novo, você ia gostar da última aula, tá? Porque o que eu falei que ia ser complemento, a última aula eu estava falando sobre como o demônio pode agir na nossa vida. O demônio não pode agir sobre a nossa alma. Ele não tem essa autoridade, ele não tem esse poder. Ele só pode agir sobre o que é físico. O que, que é físico na gente, Renoia? Nossa memória, nossas percepções e nossa memória, nossas percepções. Como é que é a outra palavra que eu usei, meu Deus? Nossa imaginação. Como que eu sei que essas coisas são físicas? E não são, sabe, psíquicas. Como é que eu sei que minha memória é... O exemplo que eu sempre dou, se você toma uma porrada na cabeça, você perde a memória, não é? Então é física. Pronto. Eu não preciso de mais que isso para explicar para você que sua memória é uma coisa física. Então o diabo ele tem como influenciar na sua memória. Como é que ele faz isso, Renoia? Ele pode te fazer esquecer um trecho. Ou então ele pode pegar uma ou duas coisas, isso é o principal, tá? Ele pode pegar uma ou duas coisas e apresentar elas dentro da sua cabeça de um jeito distorcido. Pra te fazer... Vamos supor que você é um cara muito muito muito fácil de se irritar com alguém. E você começa a perceber que quanto mais você tá em pecado, mais fácil você entende errado certas situações. Então, sabe, uma pessoa fala um negócio pra você, mas você ouve de um jeito esquisito e você se dói com aquela pessoa, e você pega e vai e perde a paciência com ela. E depois que sabe, vocês conversam, você fala, cara, que bobeira isso. Por que, que eu me irritei desse jeito? Por que, que esse negócio... Por que, que eu entendi X se era Y? Tá? Então, a nossa imaginação e a nossa memória, ela é os terrenos mais férteis da ação do demônio na nossa vida. E se a gente confessa os pecados que a gente tem explicitamente, se arrepende deles e se auto-perdoa, o demônio perde toda a chance de usar aquilo contra a gente. Ele perde toda a chance. É muito bonito isso que você está falando, Edson. É, só que eu também sei, eu tenho plena consciência de que é muito mais fácil falar do que fazer. Nada do que eu estou falando para vocês é fácil. Nada. Se auto-perdoar é um caralho de difícil. Se remoer de culpa, vocês sabem do que eu tô falando, é gostoso. Eu não tô dizendo que vocês que a gente ama, mas é natural. É natural, é um lugar comum, é um lugar que a gente já conhece. Se perdoar que é o foda. Se perdoar é o difícil. Mas a gente ficar se culpando, a gente ficar achando que tudo é nossa, que tudo é culpa nossa, que a gente é um filho da puta, isso é o lugar comum que a gente conhece. Então, assim, é uma sensação familiar que a gente tem. E é por isso que eu digo que é bom. A gente faz isso, cara, porque quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente tá perdido, a gente vai pra um lugar que a gente conhece. Que muitas vezes é fazer o que não deve, ficar se flagelando, entrar em espiral. A gente faz isso porque é o que a gente sabe fazer, cara. Por isso que eu digo, ninguém quer fazer, ninguém nasce querendo fazer as coisas de Deus. Fazer as coisas de Deus é difícil pra caralho. Ninguém quer se negar um prazer. Ninguém quer não cobiçar a mulher do outro. Ninguém quer, sabe... Ter a guarda dos próprios olhos, do próprio pensamento, é um trabalho do caramba. A gente faz porque Existe uma definição de humildade. A definição de humildade mais legal que tem é que a humildade é a vontade de levar a vida de acordo com a verdade. Se você pensa essa frase, a vontade de levar a vida de acordo com a verdade, você consegue ter uma ideia do quão difícil é ser humilde, evitar o pecado. Porque a vontade, cara, a verdade é foda. Qual é a verdade? A verdade é que, mano, é que eu sou um filho da puta. A verdade é que eu tenho mais do que eu mereço, que Deus é muito bom para mim, que se eu fosse no lugar de Deus, eu já tinha, mano, arrebentado com a minha cara. Eu já tinha me deixado jogar no lixo. Você entende? Então, levar a vida de acordo com a verdade é muito complicado. Mas é isso que é a humildade. Nossa Senhora tem o perfeito poder coercitivo sobre os demônios porque ela tem a perfeita humildade. A gente já falou na última aula, ela tem a perfeita humildade porque. Não, eu falei lá no grupo, tá ficando com um pouco mais de detalhe. Ela tem a perfeita humildade porque ela nunca esteve sob o jugo do demônio, porque Jesus Cristo também morreu pelos pecados dela, redimiu ela dos pecados antes dela nascer, esse tipo de coisa. Mas lembra que eu falei na aula passada e na retrasada, tá, na 3 e na 4, qual é o pecado pelo qual o demônio entra todos os outros pecados no seu corpo? Que o demônio incita todos os outros pecados dentro de você. Viana, responda para mim. O orgulho. O Red é igual o. Como é que era, meu Deus? Ah, esqueci o nome do personagem que tudo quer ficar falando toda hora, porra. A Hermione. Muito obrigado, Renan. Eu nem tava pensando, tá? Na Hermione. Mas eu tava pensando em um personagem da escolinha do professor Raimundo. Mas serve a Hermione. Ela é a nossa Hermione aqui. O Red é a nossa Hermione, e ele está correto. É o orgulho. O orgulho, ele é o pecado capital. Ele é o pecado de onde vem todos os outros pecados. Porque é através do eu sei, eu posso, eu sei mais que Deus, eu posso mais que Deus, eu sei mais o que Deus quer, o que é bom para mim do que Deus, que nós paramos de viver uma vida de acordo com a verdade. E é por isso que a humildade é tão difícil. Como é um jeito, então, Edson, que eu posso começar a viver uma vida humilde? Começar a viver uma vida de acordo com a verdade? Os sacramentos. Você ia ir na missa. Você guardar os dias de guarda. Você receber a comunhão. Você se confessar. Cara, você rezar. Gente, quantas vezes eu não já falei aqui na catequese? A gente não precisa mentir um pro outro. Tá todo mundo entre amigos aqui. Rezar é chato. A gente vive com o celular na cara, sentado no computador, 20, 16 horas por dia com uma tela na nossa frente. E aí a gente tem que parar de olho fechado para poder fazer as coisas, para poder pensar, rezar uma mesma coisa 10 vezes, refletindo sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Mano, é cansativo. É justamente por isso, por ser cansativo, por ser chato, por ser entediante, que é um dos caminhos mais curtos para você fazer uma fortaleza na sua alma, começando a construir a humildade nela. Meu, rezar. Rezar é igual. Rezar é igual qualquer outro. Rezar é igual trabalhar. Você não tem que querer, você tem que fazer. Chega uma hora que rezar é muito bom. Tá. Eu tenho algumas orações que eu gosto muito mais que outras, todo mundo tem. As minhas, que eu posso dizer assim, de cabeça, é a Liturgia das Horas. Eu amo todos os horários da Liturgia das Horas. E a Ladainha de Todos os Santos. Ladainha de Todos os Santos, meu amigo. Pode, se alguém puxa aí agora, sobe aqui, começa a puxar agora, eu emendo aqui. Te atrasa a aula. É muito bom. Muito bom. Então, às vezes, você gosta mais de uma coisa ou outra, você faz. Ou Usuário, se você não tem nenhuma oração que você gosta mais que outra, como que eu sempre ensino você? Lembra que até agora eu não ensinei nenhuma oração para vocês. Eu não ensinei nenhuma oração para vocês, ó. Essa é uma oração nova, ó, você tem que fazer essa para expulsar o demônio. Eu não ensinei nenhuma. Eu sempre falo, mano, senta e fala com Deus. Fala com seu anjo da guarda. Falei aí, cara. Meu, a minha oração com o meu anjo da guarda, já falei com vocês. Eu fecho o olho e falo, e aí? Beleza? Eu faço a mãozinha como se eu estivesse cumprimentando ele assim. De bobo que eu sou, mas eu peguei costume disso. Porque quando eu estava pegando o costume de rezar pro meu anjo da guarda, eu me fazia de bobo, fazia essa intimidade boba com ele, justamente para eu perder a vergonha de rezar. Hoje em dia eu faço de. Exato. Eu faço como igual um autista. Se alguém me vê rezando, eu tô deitado, e eu levanto minha mão para cima assim, em 90 graus, e cumprimento o vento. Cara, é o que me manteve rezando pro meu anjo da guarda até hoje. E é meu parceiro, é meu brother. Então, eu continuo fazendo. Continuo fazendo. Porque é o jeito que para mim funcionou. Diga, Red, diga, Viana. Você, peraí, Ah, vocês estão me imitando? Eu já ia puxar o Red para fazer a pergunta dele aqui já. Sobe aí, Red. Oi, Tudo bem com você, lindo? bom. Você vai rezar uma Ave Maria, um Pai Nosso pra gente. Eu esqueci de rezar antes de iniciar. E eu agora eu tava falando de ensinar oração e eu esqueci. Pode rezar pra gente, por Beleza, favor? bora, bora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso, amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Nossa Senhora Rosário de Fátima, rogai por nós. Tivemos e permaneceremos sempre aqui reunidos, em nome de um só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Ó, que bonito, você sabe todos já de. Na ponta da língua. Você virou Bah. nosso. Você virou nosso puxador de reza oficial, Red. Muito obrigado, lindo. Ok. Não, o Luco Tchau. vai ler sempre e o Red puxa a oração. Mas ele. Cara, fez todos os pontos certinhos. Gostei. Eu me senti meio incomodado com. Não com você, Red. Você é perfeito, você é lindo. Amo você. Mas porque isso é um exemplo do que eu ia falar. Eu tenho o costume de rezar três Ave Maria, sempre. Sempre. Se eu vou rezar uma, eu rezo três. Por quê? Porque tem um costume, se eu não muito me engano, é de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele faz. Não. Qual o padroeiro dos padres? O cura d'Ars. São. Isso. São João Maria Vianney. Muito obrigado. Vianney, João. Alguém vai falar Maria daqui a pouco. São João Maria Vianney. Ele tinha o costume de rezar três Ave Marias. Que não foi ele que iniciou, tá? Foi onde eu li. Isso é um costume que existe sempre. Que é o número três, todo mundo já sabe, já falei e tal. E ele sempre, se ele ia rezar uma, ele rezava três. Quando eu tava na faculdade, que eu já contei para vocês que eu botava no meu relógio, igual o relógio do. Igual a Telecena, eu botava de hora em hora, e ele apitava, ou meu celular apitava, e eu. Rezar, e eu fazia três Ave Marias. Hoje em dia eu peguei costume. Então, esse é mais um exemplo de coisas que você pode fazer que não tem nada a ver com uma oração específica e tal. Você vai construir sua vida de oração. A minha vida de oração, ela é única. É uma bosta. É muito deficiente. Mas ela é minha. Ela é o jeito que me mantém orando. Então, cara, se você tem dificuldades, se você tem vários manual, se você tem vários devocionário e vocês não têm vida de oração, para. Para de ler o devocionário. Para de ler o devocionário. Você não vai ouvir mais ninguém falando isso fora do Catebunker, tá? O pessoal vai achar que é heresia. Mas se você ficar tentando fazer essas coisas bem no, bem quadradas, não está te levando a ter uma vida de oração, então para de fazer. Então para de rezar essas porra, cara. Faz você, cria você sua vida de oração. Seja você autista com Deus. Seja você autista com seu anjo. Se é isso que vai te manter na vida de oração, mano, seja autista. É mais importante isso do que você não rezar, cara. Eu tava falando que o demônio é advogado. O demônio é legalista. Ele gosta da letra da lei. A autoridade de Deus, ela está na a autoridade de Deus sobre a gente. Ela vem com a oração e com os sacramentos. A vida espiritual, ela vem através da oração. Não achem que a vida espiritual vem de dentro para fora. Isso é coisa de New Age, isso é coisa de vagabundo. A vida espiritual, ela vem como uma cachoeira de Deus. É como uma água que vai fluir através da gente. Na oração, a gente abre o nosso espírito para que a graça caia sobre a gente. Então, lembra que eu falei para vocês que um pai tem autoridade sobre o filho. O demônio respeita essas estruturas, assim como um marido tem autoridade sobre a casa, sobre a família. O demônio respeita essas estruturas mais que ninguém. Tá. Mas se eu vou rezar pelo meu filho é pequeno, não entra, tá? Mas se eu vou rezar pela minha esposa, como Nichelle CPF, não minha esposa, para que eu reze por ela tem que estar aberta, que a graça de Deus, que ele possa trazer as graças da minha oração para dentro dela. Você entende? Então, essas estruturas de autoridade, de hierarquia, de família. Não, Red, é diferente. É diferente. O que eu estou querendo dizer. A sua vida de oração, ela abre a sua vontade de se alinhar com a vontade de Deus. Se você não conhece, ou você não tem a vontade de fazer isso, você pode rezar para que alguém tenha essa vontade. Claro que você pode. Mas lembra quando eu falei do pecado? O pecado, ele precisa da sua anuência para existir. Você precisa saber que é pecado, você precisa querer fazer o pecado. Do mesmo jeito, a graça santificante na sua vida. Ninguém é santo, ninguém se torna santo, porque uma pessoa rezou pela outra. A usuário dispositivo não vai ser santa comigo rezando por ela e ela não rezando por ela mesma. Você entendeu a diferença? Eu posso rezar para que o usuário tenha a vontade de ser santa, e aí, como eu falo, eu rezo pro anjo dela, eu rezo por ela, eu peço para que Deus quebre esse preconceito que ela tem em volta do coração, essa dureza de coração. E aí ela vai se abrir, ela vai sentir vontade de se abrir para a vontade de Deus. E aí é com ela. E aí a corrida é dela. Eu boto ela na pista e ela corre. Mas ela precisa. Mas para se tornar santo, ela precisa querer isso. Existem orações que você pode fazer específicas, que eu inclusive estava lendo uma hoje, que se chama Oração para Quebrar as Barreiras em Volta do Coração. Quando a pessoa ela resiste à graça. Você pode rezar por esse motivo específico. Eu sei que o Renoia quer ser católico, mas ele fica mentindo para ele mesmo. Deus, aniquila ele. Não, tô brincando. Deus, quebra as barreiras em volta do coração do Renoia. quebra essa resistência que ele tem a ser santo, a vir para a igreja, a ficar mais perto do seu rebanho. Você pode fazer esse tipo de oração. Mas pro Renoia ser santo, pro Renoia vir para a igreja, ele precisa querer. A sua oração só pode ir até ali. Quando é que essa oração é mais forte? Esse era o meu ponto. Quando é que essa oração é mais forte? Quando você tem uma autoridade, uma sequência de autoridade. Então, a minha oração de pai para filho, a minha oração como chefe de casa, a minha oração como marido. Essas orações têm mais poder. Outra coisa, quem é católico há um pouco mais de tempo, sim, usuário de dispositivo, sim. O pessoal não entende quando eu falo lá, o pessoal acha que é brincadeira, cara. Oração de vó é uma das coisas mais fortes que existem, cara. É uma das coisas mais poderosas que tem. Oração de velho, de avó, é muito forte, é muito forte. E por quê? Porque não só essa estrutura de autoridade, ela serve para o bem, ela é muito importante. Ah, eu ia falar, Somê, você, obrigado, eu ia falar exatamente isso. Eu não sei se você está falando papá igual criança fala pai, ou você está falando do papa. Mas o do papá, meu filho fala, papá, quem de vocês é católico há um pouco mais de tempo, já ouviu falar, ou então vocês vão lembrar daquela cena maravilhosa, que se vocês podem pesquisar, aí vão aí no Google e pesquisem quando foi o pico da Covid-19 no mundo, especificamente na Itália, e quando ela começou a cair. Foi no dia que o Papa Francisco fez uma oração chamada Ubi et Orbis, que ele fez de modo especial. Era ele sozinho rezando a Ubi et Orbis. Cara, essa oração que o Papa faz, chamada Urbi et Orbis, Urbi de perto, Urbi de urbano, que é o radical da palavra de perto, tá? Então, para a cidade e para o mundo. Urbi é orbe. Orbe de orbe. Orbe do mundo. Urbi é orbe. Então, para a cidade e para o mundo. Essa oração é uma oração que o Papa faz por todos os católicos do planeta inteiro. E você recebe essa oração. Você recebe essa oração. Esse é o que você ia falar, Sommelier. Eu já ia falar antes e me perdi. Você recebe essa oração, porque o Papa tem autoridade sobre você. O Papa tem autoridade sobre a igreja inteira. A oração que o Papa faz pela gente, a Urbi et Orbi é uma oração fortíssima. Ela é muito boa. É rara que ela tem, não é sempre que tem. Mas é muito foda. Aquela oração é muito, muito forte. Se alguém puder pesquisar rapidinho no Google, porque eu lembro que tem uma imagem do Papa rezando até tipo dia, e embaixo tem o gráfico. Que a partir daquele dia a Covid-19 começou a cair. É muito da hora. Então, o Papa ele tem autoridade, mesmo jeito o bispo, mesmo jeito o padre, mesmo jeito o seu pai, mesmo jeito o seu marido, mesmo jeito, sabe? Essa autoridade existe para o bem e para o mal, tá? Por que que eu digo para o bem e para o mal? O Papa. Qual é o nome do Papa, meu Deus? Papa Bento XVI. Ele deu um exemplo uma vez. Isso! Ah, que imagem perfeita, mano. Que imagem perfeita. Sim, exatamente isso. O Paulo Bento XVI, ele tem um livro, não vou lembrar de cabeça agora, daqui a pouco eu pesquiso para vocês, que ele dá o exemplo disso da autoridade, que ele diz que quando Eva saiu debaixo da autoridade de Adão e de Deus, o que que ela encontrou? O pecado. O pecado entra no mundo quando Eva sai do sistema de autoridade que Deus criou. Então, Eva era submissa enquanto esposa a Adão, e Adão e Eva eram submissos a Deus. Eva desobedece a Adão e a Deus, imediatamente ela encontra o pecado. O Gênesis, minha galera, o Gênesis, vocês vão encontrar essa discussão de hoje até o fim da vida. Eu vou dar a minha visão e a visão de vários pais da igreja. O Gênesis, ele é um livro poético. Ah, então quer dizer que não aconteceu daquele jeito exato, Chip? Eu acho que não. E muitos santos melhores que eu acham que não. Por que que ele é um livro poético, ele não é um livro descritivo? Porque ele traz realidades muito maiores do que as palavras dizem por si. Então, se ele fosse um livro descritivo, ele só valeria o que a palavra diz. Quando você coloca ele num sentido poético, ele diz 10 coisas, 20 coisas, 50 coisas. Como bem disse o Renoia, é por isso que Jesus fala em parábolas. Porque Jesus quer dizer, ele não quer passar uma lição, ele quer passar 10 lições. Eu já falei para vocês, a parábola do filho pródigo, existem teólogos que nasceram, cresceram e morreram só analisando a parábola do filho pródigo, e os caras não conseguiram, sabe, pegar todos os ângulos dela. Por isso que Deus fala em parábolas. Não só Jesus, ouça o que eu estou falando, não só Jesus fala em parábolas, Deus fala em parábolas com a gente. Então, quando Eva sai da autoridade de Adão e de Deus, ela encontra o pecado. Quando nós saímos da estrutura da autoridade da igreja, da autoridade de respeitar pai e mãe, da autoridade dos mandamentos, nós só vamos encontrar o pecado, nós vamos encontrar outra coisa. Não tem outra coisa para a gente encontrar, gente. Existe um pecado muito específico, que é o pecado da usurpação. Qual é o pecado da usurpação? É você querer roubar o lugar de alguém. Então, um exemplo. A usuário de positivo, ela é a nossa pessoa mais animada, a mais curiosa das aulas. Eu acho mesmo que ela é. Se amanhã aparece algum filho de uma cadela querendo, sabe, se aparecer mais que ela, esse tipo de coisa, não só isso é muito ridículo de se fazer, como você ter a intenção de tomar o lugar de alguém, isso é pecado. Eu dei um exemplo muito bobo. Usei ao usuário, mesmo usando positivo. O cara vai com positivo só pra roubar o lugar dela. Vai aparecer aqui, usador de Dell. Mas se você é um... Se você entra numa família e você quer roubar o lugar... Vamos supor, você é um padrasto, eu quero ser padrasto. Você é um padrasto e você tenta roubar o lugar do pai. Não é agir como um pai agiria. Você está cuidando do seu enteado. Mas é a inveja, é você querer eliminar o lugar do pai. É quando você... num relacionamento, num casamento, tá? Você num casamento, você... Aquelas mulheres que têm prazer em castrar o marido, sabe? O cara vive debaixo da chicotada. É mãe que não respeita a autoridade do pai dentro de casa. Isso em si é um pecado. Por que que isso é um pecado? Porque você está destruindo a autoridade. Regi. Ou como é. Ou como tem mulher que não é assim. Usuário, se você está pensando se já fez isso, você não fez de caso pensado. Lembra, eu já falei isso para você 300 vezes. Se você não tem a intenção de fazer, você não está pecando. Calma. Não fique desesperado essas coisas. Se você fez, não tem problema. Se você fez e não fez de caso pensado, tudo bem. Você estava sendo só doida. Doida. Existe o pecado de ser doido? Não. Então, você destruir a autoridade, uma autoridade estabelecida, uma autoridade natural, isso é um pecado de usurpação. Por que que eu estou batendo nessa tecla se vocês não são casados, vocês não têm filhos? Porque quando o padre te perdoa um pecado e você não se perdoa, você está cometendo um pecado de usurpação com o padre? É com o padre que você está cometendo pecado de usurpação, Viana? Com Deus. Exato. Porque não é o padre que perdoa seus pecados, usuário. Perfeitamente. Com Deus, é Deus quem perdoa seus pecados. Renoia, você se perdoar de novo. Eu não estou... É difícil, tá? Antes de mais nada, eu não estou falando que você não se perdoar é culpa sua. É dificílimo. Se fosse fácil, eu não estava batendo essa tecla. Mas quando você chafurda na sua culpa, e de novo, o que é chafurda na sua culpa? Aquilo que eu estava falando antes. Quando você, ao invés de... Vamos supor, Renoir, você vai se confessar amanhã, tá? Isso não é uma ordem, mas é uma dica. Você vai se confessar amanhã. Pensa aí o pecado que você mais comete. Ah, tá, falou ali. Então é um punhetão 2 horas da madrugada. Toda madrugada. Toda madrugada. E você está bem arrependido. Bem arrependido do que você faz. E você vai e se confessa pro padre. O padre fala: meu filho, não sei porque você faz isso, não sei porque esse horário é tão específico, mas você está perdoado. Reza duas Ave Marias e tá beleza. E você sai de lá falando: cara, 2 Ave Marias? Só 2 Ave Marias? Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco para esse negócio que eu faço. Não, eu vou rezar 10. E aí você reza 10. E você fica assim, e aí bate 2 da manhã, você começa a falar: cara, eu sou um lixo, que eu tô com vontade de fazer isso de novo. Puta que merda, cara. Olha que idiota, olha que merda que eu sou. Você entende o que eu tô querendo falar, Renoia? Não é exato, não é você esquecer, não é você passar a borracha na sua memória, isso não existe. Mas é você ficar cutucando, como você mesmo falou, você ficar cutucando aquele negócio, sendo que Deus já te perdoou. Qual é, agora, pensa nesse exemplo que eu dei. Qual é a possibilidade dessa pessoa não cair nesse pecado, mano, nos próximos 5 dias? Nos próximos 5 dias. Qualquer um ouvindo, pensando, fechando o olho, pensando, é óbvio que essa pessoa vai cair nesse bagulho de novo. É óbvio. Quantas vezes eu já não dei o exemplo, que pra mim é talvez uma das coisas mais feias que uma pessoa pode fazer na internet. Quem sabe qual é o exemplo que eu vou dar agora? Eu já falei, eu acho que deve ter falado umas 10 vezes. Qual é, Red? Você sabe o que eu vou falar aqui? Exato, Prolapso. Exato. O cara que vai lá no Twitter e fala: gente, rezem por mim. Hoje, às 10 horas da noite, eu caí no meu pecado de estimação de novo. Eu achei que eu era forte. É legal. Você veio aqui na minha timeline falar: gente, bati um punhetaço. Fica aí com essa imagem na sua cabeça, tá? Qual é a chance desse cara se recuperar do próprio pecado? Você entende? A pessoa não largou o pecado. Ela não largou. Mas esse é o ponto, Renoia. Esse cara só está publicizando o que a gente faz na nossa cabeça. E claro, ele publicizar é um problema em si. Mas qual é a chance que essa pessoa vai largar esse pecado? Essa pessoa não se perdoou por ela ter feito. Mano, quem faz isso na timeline, quem faz isso que eu falei? Mano, essa pessoa não se perdoou por ela ter feito esse pecado, por ela cair nesse pecado. Então, você se perdoar é a arma número 1 contra o demônio. O demônio não tem poder quando você tira, você se despoja dessa agonia que você sente com o pecado. Meu Deus, você está agoniado porque você está em pecado. Ah, caralho, que merda. Você vai, Deus te perdoa. Meu, confia, você entrega na mão de Deus. Você entrega na mão de Deus. Renóis, isso que você falou, imagina um cego bater uma bronha, caralho, sua mãe pode ler isso. Isso eu tenho, essa segunda frase que você falou, isso eu tenho com aquelas vagabunda que fala, eu sou mãe, mas eu não queria ter sido mãe. Meu filho me esgota. Ai, às vezes eu penso, como deve ser bom não ter filho. Mas vocês já viram essas vagabundas na internet? Vocês já viram um monte delas? Cara, imagina uma criança lendo um bagulho desse. Eu falei na outra. Renoia, assiste a última aula, tá? Eu falei na última aula, cara. Poucas coisas existem mais poderosas pro mal, óbvio, que praga de pai num filho. Eu não sei uma coisa, tirando assim, ritual de magia, uma coisa assim, elaborada, que o cara. Eu não conheço uma desgraça maior, um convite maior na vida do demônio, dentro de alguém, que um pai falar pro filho, eu não queria que você tivesse nascido. Que um pai xingar um filho, maltratar um filho, abusar de um filho. Isso é. Lembra o que eu tô falando aqui da autoridade? A autoridade existe pro bem e pro mal. Uma maldição, como eu falei, a palavra certa é maledicência de pai para filho, é terrível. É terrível. E por isso, e pelo outro lado, uma oração de pai para filho é fortíssima, é poderosíssima. Quando eu vejo essas vagabundas falando isso na internet, cara, eu tenho vontade de acabar com a vida, de acabar com a vida dela, de falar, Deus, desce o fogo nessa desgraça. Eu amaldiçoo a arroba Clara Haverbook. Sabe? Porque isso é um convite, cara, que uma autoridade faz, uma autoridade, o pai, a mãe, faz na vida dos outros, faz na vida do filho. É horrível, cara. É horrível. Como que a gente faz, então, para tentar segurar o máximo dessas desgraças na nossa vida? A oração. A oração. Talvez a frase mais famosa de Santo Agostinho. Talvez a mais famosa. Porque ela é tão famosa que o pessoal nem sabe de quem é. Ela meio que virou ditado. Mas ela é de Santo Agostinho. Que quem não reza não se salva. Por que quem não reza não se salva? Porque você rezar. É que o Santo Agostinho é o mais antigo deles, né? É o primeiro, até onde eu sei, né? Santo Agostinho mano, é o ano 300, né? Ano 500, por aí. Por quê? Porque você rezar é um ato de justiça. Foquem no que eu tô falando aqui. Rezar é um ato de justiça. Por que que rezar é um ato de justiça? Porque é um débito que nós devemos a Deus. Rezar é um débito, é uma coisa que nós devemos para Deus. Quando nós rezamos com muito afinco, quando nós rezamos muito, quando um monge reza 16 horas por dia, ele está fazendo justiça? Não. Ele está fazendo caridade. Porque as orações dos monges, as orações do pai para o filho, a oração das avós, pelos netos, pelos filhos, pelo mundo inteiro, pela saúde do presidente Bolsonaro, as véias que reza pelo Bolsonaro, as véias que reza a oração imprecatória contra o Lula, e eu sei que tem, eu conheço, as véias que faz. Essas pessoas estão fazendo uma caridade. Eu vou falar uma coisa que eu não costumo falar, mas como eu sei que tem bastante autista, entre as 10 pessoas que estão aqui, eu sei que umas 5 são autistas. Não vou apontar dedos. Mas tem um número de autistas muito maior no Catebanca. Entre as que vão ouvir, então, a aula, muito mais. Então, eu vou falar para vocês uma coisa que está no manual de. Cara, qual é o nome do fundador dos jesuítas? Meu Deus do céu. O Careca. Santo Inácio de Loyola. Muito obrigado. Está em um dos manuais de Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola diz que o requisito mínimo para você rezar por dia são 15 minutos. Mano, 15 minutos de oração no dia. É vagabundagem não rezar 15 minutos por dia. Você reza 15 minutos por dia todo dia? Não. Às vezes eu esqueço. Vocês? Também. Viu só, Renoel? Eu sabia. Eu sabia. E como tem muito autista, eu quis trazer um número. Que eu sei que autista gosta. Então, 15 minutos. Tá? É o mínimo. 15 minutos, mínimo dia. Então, um terço, Viana, por dia? Ótimo. Ótimo. O certo é. O que eu estou dizendo, lembra? Lembra? É o mínimo. O mínimo. Essa é a justiça que você faz com Deus. Mais do que isso é caridade. E nós precisamos de caridade. Nós precisamos de caridade para ser santos, para se salvar. Mas o mínimo, a justiça, são 15 minutos de oração diária. Bom? Então faz. Igual a gente fazia. Igual a gente contava a linha na redação da escola. Mínimo 15 minutos. Aí se você quiser parar ali, para, tá bom, vagabundo, safado, para com 15 minutos. Mas o mínimo 15 minutos. Eu peço para vocês, eu imploro para vocês. 15 minutos por dia. Vocês não. 15 minutos de oração, da mais básica, tá? Que é a oração vocal, que é a oração que a gente faz. Quando a gente faz o terço. Eles têm 9 níveis. Eu não vou entrar aqui, tá? Nos 9 níveis de oração, na hierarquia da oração, porque aí a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas a oração vocal é a mais básica. E logo depois dela vem a oração meditativa, que é a oração mental. Que são essas duas que a gente faz mais. Gente, sim, tem 9. Tem a contemplação mística. Tá? Tem o êxtase. Tem o. Cara. Usuário de positivo, quando você reza de boca fechada, isso é uma meditação. Não, não tem segredo, gente. Meditar é você estar de olho fechado e você está. Não, não é mais de dentro para fora. E nem é de fora para dentro. É você. Você. Pensando e refletindo, e aquilo tá como se fosse tipo, de cima para baixo, só você. Isso é uma meditação. Se você conhecer alguém, um dia, usuário, você não tem que acreditar em mim a aula inteira, tá? Se você um dia conhecer um monge, católico, então uma dessas pessoas que tem costume de meditação, cara que faz yoga, sei lá, esse tipo de coisa, pergunta para ele o quão difícil é meditar. Se a pessoa for nessa, ele vai falar para você, cara, meditar é impossível, é impossível. Cara, monge, eu conheci monges que os caras já eram monges há 40 anos. Os caras estavam, sabe, estavam a entraram no mosteiro com 20 anos, os caras estão 60 anos de idade. Os caras, quando param para meditar hoje, eles falam, lembra que eu falei para vocês antes? Os caras pensam besteira. Os caras começam a vir besteira, começam a vir groselha na cabeça deles. Os caras pensam em coisa que eles não deviam. Mas o que que eles fazem? Eles já têm o costume, eles têm a experiência. Então eles conseguem passar por cima disso, eles conseguem às vezes desviar, eles conseguem retomar o trilho do raciocínio. Uma coisa que pra gente é quase muito, muito impossível. Mas isso é treino, cara. Mas meditação é isso. Meditação é você fechar os olhos, você, né, se concentrar e pensar em Deus. É isso, exatamente, usuário. Isso. Qual é a diferença, usuário, em você fazer e você fazer Ave Maria, cheia de graça? Nenhum. São meditações que você está fazendo. O da vibração é da hora. Eu gosto do Eu não faço porque eu me sinto ridículo. Bobeira, né? Mas tudo isso é meditação. Então, 15 minutinhos de meditação por dia, de oração mental, de oração vocal, um terço. E por que é tão necessário meditar? Pelo mesmo motivo que eu imploro que vocês façam, que vocês reflitam sobre os erros de vocês. Gente, tá me falhando muito a memória hoje. Como é que é o nome? Quando você vai fazer para... Sim. Eu perco muitos nomes por causa do TDAH. Por isso que eu tenho que anotar as coisas, mas isso eu não anotei aqui. Meu Deus, quando você vai se confessar, que você vai pensar nos pecados que você fez, porra! O exame de consciência. Eu imploro que vocês façam o exame de consciência toda noite. Façam, peguem o costume de fazer exame de consciência. Por que que vocês vão meditar? Por que que vocês vão fazer exame de consciência? Porque, cara, é só assim que vocês vão criar essas duas coisas, essas coisas que eu tô falando pra vocês, ó. Rezar, pegar o costume de rezar, entender, respeitar a hierarquia, se perdoar, fazer oração, 15 minutos de oração por dia, oração mental, fazer exame de consciência. Vocês estão treinando a cabeça de vocês, cara. Vocês estão criando uma defesa da imaginação de vocês. Vocês estão criando uma defesa da memória de vocês. Vocês estão criando uma defesa da imaginação. Como o demônio ataca a nossa imaginação durante a meditação, quanto mais a gente tiver um costume de defender a nossa imaginação contra o demônio, isso vai se expandir para todos os lados da nossa vida. Então, aquela nossa imaginação que causa a gente a pecar, a querer o pecado, a ficar pensando, e se eu ficar olhando para a bunda daquela mulher... O caminho do metrô inteiro. O que vai acontecer? Você cria uma defesa contra aquilo. Você cria uma musculatura para vencer esse tipo de coisa. Tá? Um outro exemplo que eu posso dar, que nós estamos aqui entre amigos, é você... Cara, é só com a defesa da imaginação que você vai ter com a prática da meditação... com a prática do exame de consciência, que você vai parar de pensar em morrer com tanta frequência, mano. Que qualquer coisinha que vai ficar que dá errado na sua vida, você vai pensar, caralho, que vontade de morrer. Você vai parar com isso. Se você tem uma musculatura, se você tem uma defesa da sua alma e do seu cérebro, da sua imaginação. É só com isso. É impossível você superar pecado venial, você superar hábito ruim, você superar defeito pessoal, sem você ter um hábito de meditação, de oração diária, cara. É impossível. É impossível você deixar que qualquer coisinha te estresse, te perturba, sem você se conhecer. É impossível, gente, é impossível. Eu não conheço ninguém que se tornou uma pessoa melhor permanentemente sem ter uma vida de reflexão. Eu vou nem de oração, tá? uma vida de reflexão sobre o que faz e o que não faz, o que deixa de fazer. O comum é que a pessoa começa a refletir sobre o que faz e o que não faz, essa pessoa naturalmente, isso, mano, many such cases, muitas e muitas, eu posso falar aqui uns 20 nomes de cabeça, mano. Gente que começou só assim, a pensar o que o cara tava fazendo de errado, ah, minha vida não tá dando certo, no final, na outra ponta, essa pessoa tava se batizando, cara, depois de 1 ano, 2 anos. Então, qual é o armamento espiritual? Ela falou ali, nós somos a igreja militante, porra, vamos treinar, sim. Então, qual é o armamento espiritual que nós vamos ter? Nós vamos ter o terço. O terço, a oração, né? O terço, fisicamente o terço. Deixa eu falar fisicamente, tá? Qual é o nosso arsenal físico que nós vamos ter? Os sacramentos e os sacramentais. O que é um sacramental? Um sacramental é um sinal externo de uma coisa que a igreja usa para dar uma graça para você. Exemplo, um crucifixo, um terço. Talvez o sacramental mais foda, mais importante de todos os tempos, o GOAT, que é a medalha de São Bento, o escapulário, a medalha milagrosa. Essas coisas são sacramentais. São coisas que você usa e a igreja usa e Deus usa para ajudar a graça a chegar até você. É um facilitador. A medalha milagrosa é fodida, é fortíssima, fortíssimo. O demônio odeia a medalha milagrosa. Por que ela se chama medalha milagrosa? Ela não chama medalha milagrosa. Ninguém cunhou ela com esse nome, né? A medalha se passou a chamar medalha milagrosa pela quantidade de conversão de almas que essa medalha proporcionou. Eu sou o contrário. Sou o contrário. Eu tenho um escapulário de pano que eu comprei há anos e anos. Eu só tiro ele pra tomar banho. Eu não tiro ele pra mais nada. Ele tá arrebentando aqui. Eu não sei que milagre não arrebentou ainda. Agora eu acabei de ver que ele vai arrebentar daqui a pouco. Tem que dar uma costurada nova nele aqui. Mas, cara, eu não tiro pra nada esse negócio. Nada, nada, nada, nada, nada. A usuária falou ali, inclusive eu tinha uma pulseira de São Bento, ela quebrou do nada. Eu já falei pra você da história de São Bento, que várias estátuas de São Bento, ele tem um cálice na mão, né? E por que ele tem um cálice? Porque ele foi rezar antes de comer, ele foi abençoar o cálice, que ele ia tomar o vinho, e o cálice explodiu. Porque o vinho estava envenenado. Então, um dos poderes da medalha de São Bento dos Sacramentais é esse. É absorver um ataque demoníaco no seu lugar. É um colete à prova de bala. É um colete à prova de bala. Os sacramentais, no geral, mas em específico a medalha de São Bento. Cadê o escapulário? Só pediu pro padre fazer a imposição. Verdade. A Teru falou que sonhou com a medalha. É. O Teru, você ficou sabendo da história do Baitolas? Nosso doutor Baitolagens? Baitoli, você pode falar? Você tá... Tem gente à sua volta aí e tal? Sobe aí, então. Conta o seu testemunho. Dá seu testemunho para a Assembleia. Que nem na igreja, de Macedo. Beleza. Eu ainda era, né, protestante nessa época, que faz uns 2, 3 meses, basicamente. E eu, como meus amigos sabem, né, eu levo meu cachorrinho para passear. no mato à noite. E eu meia-noite, lugar... daqui a pouco ele vai sair para levar o cachorro, inclusive. Exatamente, exatamente. No pior horário possível. Aí eu fui para um lugar que eu nunca imaginei. Eu fui para um lugar assim que eu nunca ia. E eu achei a medalhinha, sem saber que era a medalhinha da Milagrosa, em cima de um local assim, tipo, sabe, tava lá sozinho, sem cordinha nem nada, eu fui lá e peguei, coloquei no bolso. Eu lembro que, engraçado, que nesse dia, eu não sei, eu tava meio... Perdão, Baitolas, mas sempre que você conta essa história, sempre mesmo, mano, o Baitolas foi ser brasileiro, levou vantagem, ó, tá lá... Tem ninguém aqui, eu vou botar pra mim, é meu. Peguei não, mim. Não, tava lá bonitinho. E assim, eu não sabia nenhum motivo. Eu só falei, achei bonito. Eu falei, ah, pô, vou colocar no bolso, não sei porquê, assim, sabe? Até então, não tinha nenhum significado pra mim. Aí, acho que no dia seguinte, acho que foi no dia seguinte ou no, dois dias depois, eu tava conversando na diretoria sobre. Eu não lembro mais ou menos qual era o contexto, mas eu lembro que o Chip tava falando sobre a Nossa Senhora das Graças. Aí eu. Sabe, sem saber que era Nossa Senhora das Graças, a medalhinha, eu fui lá e tirei uma foto e falei, olha o que eu achei, Chip. Aí ele falou, Baitolas, é literalmente a medalhinha milagrosa da Nossa Senhora das Graças. Aí eu fiquei... Eu tava explicando a devoção de Nossa Senhora das Graças, eu falei, tem uma medalha, que ela tá com as mãos pra baixo e tal. E o Baitolas falou, nossa, que bonito isso. Eu achei uma medalha na rua dia desse, eu também achei bonita. É literalmente a medalha de Nossa Senhora das Graças. E sem saber. Aí, eu lembro que no mesmo dia, inclusive o Pinas, né, que infelizmente não tá aqui, ele tava também conversando, né, ele também ficou arrepiado, eu fiquei assim, eita, pô, que nossa, né, que, né, mó coincidência. Mas aí no mesmo dia, a esposa dele chegou e deu uma medalhinha milagrosa pra ele, no dia que a gente tava conversando. Aí ele falou isso, eu fiquei, eita, tá ligado? Eu fiquei, eita, alguma coisa tá acontecendo aí, né? E o que acontece, eu não sei se eu acabei conversando, falando sobre isso na diretoria, mas acho que no dia seguinte eu contei pra um amigo meu católico, que inclusive rezava muito pra que eu me convertesse. Quando ele falou isso, eu fiquei emocionado, né? Aí eu contei pra ele sobre a história da medalhinha. E aconteceu a mesma coisa com ele, no mesmo dia a mãe dele, né? Que é super católica, foi lá e deu uma medalhinha pra ele. Falou, olha aqui a medalhinha milagrosa e tudo mais. Eu fiquei, mano, parece que é nossa, né? Parece que é a própria Virgem Maria falando assim, eu tô aqui, tá ligado? E foi a partir disso que eu comecei a ter interesse. E quando eu finalmente rezei e pedi pra que a Nossa Senhora pudesse... né, rezar por mim, eu senti algo assim, um abraço de mãe, verdadeiro. Então, é a mesma coisa aconteceu comigo, aconteceu com você, Teru. Essa questão da medalhinha ter sido essencial. Pra estar aqui, inclusive. Baitolas, inclusive, deixou de fora, que aí esse amigo dele deu um Glórias de Maria pra ele. Nossa, que livro maravilhoso. Sim, sim! E quando eu falei isso pra ele, ele ficou impressionado e ele foi lá e comprou pra mim. Sem eu pedir, sem eu saber, de Natal, Glórias de Maria. Aí foi a partir disso que até que o Chip falou, não, calma, antes de mais nada, vou te explicar. Aí talvez até, não sei, talvez foi até a partir daí que ele começou a ter a ideia de fazer o KT Bunker, mas foi exatamente aí. Tudo aí, foi tudo muito conectado. Foi por sua causa, sim. Porque o Baitolas, ele ganhou o Glórias de Maria, e assim, o Baitolas cresceu em lar protestante. Às vezes o Baitolas no começo da aula não pode falar, porque... O padrasto dele é protestante, ele não quer melindrar com o cara, normal. E aí eu falei, cara, como você não sabe nada do que é Nossa Senhora para os católicos, porque você não chegar do nada e falar, meu Deus, estão querendo falar, a mulher aqui manda em tudo, manda mais que Deus. Calma, vou te explicar um dia, doutor Bertolai. Eu peguei, cara, e fui contando para ele assim, por que que Nossa Senhora, por que a gente fala que ela é rainha? Por que ela fala que ela é nossa mãe? Por isso e aquilo. Cara, isso foi essencial. Eu fui explicando pra ele as coisas, mas eu, toda vez que eu falava como ela era mãe, como ela cuidava, como ela cuidou de nosso Senhor Jesus Cristo, assim como, e assim ela vai cuidar da gente, porque ele é nosso irmão, São João, tal, tal, tal. Cara, o Baitolas, toda vez, eu sentia que ele gostava desse aspecto de Nossa Senhora ser nossa mãe. E aí um dia eu fui perguntar pra ele, falei, tá lendo o livro? Eu acho que, não sei se ele leu tudo, mas ele claramente estava lendo. Sim, ele comentou comigo. Várias vezes, de coisas que ele leu no livro. E cada vez que ele comentava, Mano, e o livro, eu já li o Glória de Maria umas duas, três vezes. O livro, ele fala um monte de aspectos. E o Baitola sempre vinha comentar comigo dos aspectos que ele achava bonito, que era Nossa Senhora cuidar da gente, Nossa Senhora não abandonada, ela ser nossa advogada, não sei o quê. Essa E eu falei, misericórdia, esse amor de mãe mesmo, entendeu? Que é uma coisa que me pegou de uma maneira que parecia que era o que eu já falei até pro Pinas, falei pro Chip também, que parecia que faltava para mim. Não que minha fé fosse falsa quando eu era protestante, não era isso, mas parecia que faltava isso, esse abraço mesmo, entendeu? Então é uma coisa que para mim hoje em dia parece que não tem como separar uma coisa, sabe? É é porque impossível separar. a gente aprende, a gente lê que Deus é misericórdia e é justiça. É misericórdia e é justiça. Que Deus é amor e Deus também é justo. E a impressão que eu tenho, de novo, eu sempre falo a impressão, eu sempre tento perguntar para todos os protestantes que tem aqui em volta e tal. A impressão que eu tenho é que os protestantes, eles não. Esse aspecto de que Deus é amor, é carinho. Eu não sei como vocês têm essa. Como vocês abraçam esse aspecto sem trazer Nossa Senhora para o meio, sabe? Porque para o católico é natural, como mano, o Baitolas encontrou na hora e fez um clique na cabeça dele, porque é natural, cara. Nossa Senhora ser nossa mãe, como diz o antigo ditado católico, mãe é tão bom que Deus quis ter uma também. Exatamente, é exatamente isso. E para mim hoje não tem como não fazer sentido, porque assim, quando você tá lá, você não entende, né, a ideia, a natureza, né, de Nossa Senhora. Mas quando você começa a entender, quando o Chip me ensinou, né, por A mais B, com toda a paciência, é impossível separar uma coisa da outra. Então, assim, é uma coisa que faz falta, entendeu? Não que não exista uma fé de verdade ali, o que eu vejo em umas pessoas, mas eu vejo que faz muita falta isso, entendeu? E quando aconteceu todas essas. Nem, não é coincidência, tudo aconteceu, tudo isso daí, que eu fiquei, não, é impossível, ela tá falando, eu tô aqui. Entendeu? Então, é isso. Lindo, muito obrigado. Obrigado. Eu me mutei também, burro. Eu comecei a fazer a catequese, Teru, e Renoia, que também estava aqui e tal, porque o Baitolas e o Pinas estavam. O Pinas saiu porque o Pinas é maluco, brigou com o Dexter, dois viados, dois viados. Mas o Pinas e o Baitolas estavam com dúvidas, cara. Que, tá, o Pinas nunca teve uma vida de igreja. O Baitolas é protestante. Mas tem muita gente, cara, com dúvidas muito simples, como essas de. Ah, será que eu fiz uma coisa sem querer e eu tenho que confessar? Será que eu pequei porque eu fiz o negócio? Eu nem sabia que era. São umas dúvidas muito simples. E eu. Não sei muita coisa, tá? Com muita humildade, eu não sei muita coisa, mas eu sei um pouco mais que vários de vocês. Porque eu tive um treinamento, eu estudei uma coisa um pouco mais formal, etc. Eu achei, cara, era minha obrigação. Se eu posso ajudar, por que eu não vou ajudar? Um lugar que eu gosto de dar aula. Eu não sou obrigado a dar aula como eu era na catequese dentro da igreja. Eu posso dar o exemplo de a usuária estava andando e explodiu o bueiro, ela morreu. A usuária, não sei o que, fica zoando com vocês aqui. Eu gosto disso. Mas isso do Baitolas foi foda. Isso do Baitolas foi foda. No mesmo dia que o Baitolas. Eu estava conversando, eu, o Pinas e a Nanas, sobre isso. Eu tenho esse escapulário de Nossa Senhora. Eu estava explicando sobre Nossa Senhora das Graças. A Nanas, a devoção dela é Nossa Senhora das Graças. E o Pinas ganhou uma água benta com uma medalhinha na frente, logo depois que a gente teve nossa conversa. E o Baitolas aquilo também. Eu tenho uma coleção de medalhinha. Eu tenho uma coleção, eu tenho um pote, tenho várias medalhinhas que eu, ao longo da minha vida, eu fui em tal lugar e tal, eu comprei um pote de medalha. E desde a minha mudança para Canoas, esse negócio tinha sumido, nunca mais tinha visto ele. Tive essa conversa com os caras, ele falou: ah, chegou, minha esposa me deu a água benta, não sei o quê. Eu fui botar meu menino pra dormir. Fui almoçar e fui botar ele pra cochilar. Quando eu voltei, eu encontrei o pote. Tá no meio do caminho. Sim, no caminho. O mesmo caminho que eu faço 10 vezes por dia. Entre a cozinha e o escritório. Da história da minha avó, eu conto outro dia, porque já. A minha avó aparece. Eu falo mais o nome da minha avó do que eu falo o nome de Nossa Senhora aqui. Toda vez eu falo da minha avó. Toda vez eu falo da minha avó. Mas é, cara, essas coisas eu não vejo como esse tipo de coisa pode ser coincidência, sabe? Pode ser, se fosse uma coisa ou outra, tal, mas, cara, impossível. Uma sequência. Muita porrada, muita coisa seguida uma da outra. Impossível, impossível. Tem uma mãozinha ali. Cadê? Sommelier, você? Phoebe, deixa eu te perguntar uma coisa. Aqui. O escapulário de metal faz diferença? E por que que o padre precisa colocar na gente? O padre precisa colocar o escapulário na gente porque o escapulário não é uma peça de roupa. O escapulário, ele é um sacramental, que é o que eu estou falando aqui. Significa que ele tem uma função específica na... não só na sua vida de fé, mas na vida da igreja. O escapulário, ele tem uma promessa junto com ele. Tá. Se, o escapulário que é só uma cruz, né, não é escapulário. O escapulário tem um formato muito específico. Eu já vou chegar no negócio de metal já. Mas se é só uma corrente, se é só uma cruz, é uma corrente, né? Uma correntinha, uma cruz com uma correntinha. O escapulário, ele tem uma promessa relacionada a ele. Qual é a promessa do escapulário? Quem tiver o escapulário vai ser atendido por Nossa Senhora até o fim da vida. Essa é a promessa do escapulário. Quer dizer, então, que eu boto o escapulário e não, eu posso fazer o que eu quiser, que no fim do dia eu vou estar salvo? Não é assim que funciona. O escapulário, ele é como se fosse uma... um compromisso entre você e Nossa Senhora, tá? Que significa que ela vai sempre te ajudar, ela nunca vai demorar para te atender, ela vai estar sempre do seu lado, imediatamente, e você também vai ter uma lembrança física colada no teu corpo, por isso que não se tira o escapulário, tá? Você vai ter sempre uma lembrança física colada no teu corpo do que você deve fazer. É uma via de mão dupla. E é por isso que o padre coloca. Porque tem um, que ele é um sacramental. Pelo mesmo jeito que você, você não pode você mesmo abençoar uma medalha de São Bento. Tá. Tudo isso tem uma função. Qual o negócio do de metal? A promessa específica. Esqueci qual é o nome do santo. É um santo irlandês? Não. Não, não é irlandês. Cadê o Viana? Que é o santo inglês? Perfeito. A Osara é demais. Mas eu esqueci o nome dele agora. Mas eu acho que é também. Porque é da região, então eu acho que você está correta. Que ele... ele é o cara... Isso, São Simão Stock. Muito obrigado. A promessa em específico é um escapulário de pano. Então é por isso que tem muita gente que fala que só o escapulário de pano serve. Então se eu tenho um escapuláriozinho aquele de ouro, um escapuláriozinho de prata, um escapuláriozinho de metal, um escapulário isso e aquilo, ele não serve? Serve. Ele serve. O escapulário de pano, ele é melhor que os outros? É. Ele é. Porque o mais importante sobre o sacramental é a fé. Exato, o escapulário, ele é uma roupa. O escapulário em si é uma roupa. É uma coisa que vem nos nossos ombros aqui, né? Que vem por cima do que os franciscanos usavam antigamente. Ele vem uma por cima. Aquilo é o escapulário em si. E hoje em dia é isso. Tipo, o que o Feijão usa, perfeitamente. Aquilo é o escapulário dos franciscanos. Mas o de pano, ele é melhor que os outros. Por quê? Porque ele é o escapulário, entre aspas, original. Mas se você tem um de metal, se você tem um de ouro, um de prata, sua mãe te deu, ai, minha avó me deu um, eu vou jogar isso na cara da véia? Não. Fica com o escapulário da sua avó. Mas qualquer que seja, seja um de pano como o meu, seja um de ouro, seja um de metal, ele tem que ser colocado por um padre. E tem que ser. Tem dias específicos para isso no ano, tá? No dia de... Ai, como é o nome, meu Deus? Qual é o dia de... que coloca? Nossa Senhora do Carmelo. Muito obrigado. Nossa Senhora... Isso. No dia do Nossa Senhora do Monte Carmelo. Sim, mas aí eu tava tentando lembrar. Você falou a palavra Carmelo, é isso. Se coloca. Eu acho que no dia... Tem um outro que se coloca também. Mas assim, que na missa se coloca. E aí tem um espaço da missa pra isso. Mas qualquer dia que você chegar lá no padre, o padre pode... Ele vai benzer e vai colocar em você certinho. Qualquer horário, qualquer dia que você pedir pro padre, ele coloca. Entendeu? Entendi. Eu também tenho um item que eu ganhei de um amigo de Portugal, que é um pedacinho de uma roupa de uma freira que se tornou santa. E aí existem os graus de tipos de coisas que o santo carregava consigo, né? Que vira meio que um artefato, né? Algo sagrado. Que me fugiu a palavra específica, porque eu tô usando um artefato. Relíquia, isso. Existe algum grau de diferença que portar isso consigo faz na sua vida? Oh, que a minha, no caso, é um pedacinho da roupa dela, que é uma oração que ela tem, se eu não me engano. Muito, muito, muito. Você tem um artefato. Olha, quase que eu falo igual você, fiado. Você tem uma relíquia de segundo grau. Mas qual é a santa? Eu vou pegar aqui, um segundo. Olha aí. Eu vou mandar a foto no chat, peraí. Tá bom. As relíquias, elas... Por que eu sei que é de segundo grau? Uma relíquia de segundo grau, são objetos pessoais. E relíquias de terceiro grau são objetos que foram tocados pelo santo. E o que é o primeiro grau? São partes do santo. Então, a língua de Santo Antônio está na Catedral de Pádua. Os ossos de São Calacutis que estão no... que estão na Itália também. O coração de Santa Teresa d'Ávila, que está na Espanha. O crânio de São João Batista, eu acho, né? Que eu esqueci onde é que está agora. Então sempre tem essas coisas. Santa Josefina Vanini. Muito legal, cara. Muito legal. As igrejas fazem com relíquias de primeiro grau sempre? Não. Não. É difícil, inclusive, uma igreja ter a relíquia de primeiro grau. A relíquia de primeiro grau é muito difícil de santo. O Rio de Janeiro pode virar uma relíquia de terceiro grau se o Guido virar santo. Isso é o mar de Copacabana? Não, né? Mas a prancha deve ser uma relíquia de terceiro grau. Acabei de mandar no chat, dando uma olhada. Eu vi, ali é Santa Josefina Vanini. Eu nunca ouvi falar dela. Mas, isso, aquela partezinha da roupa dela é uma relíquia de segundo grau. E, uma coisa que eu vou falar pra você, importante, tá? Não acho que você vai fazer isso. Mas vou te dizer. Se você vender isso, só um bispo pode perdoar você. Tá. Como eu falei na outra aula, existem pecados que são tão grandes que só o bispo pode perdoar. A simonia é um deles. Eu dei o exemplo do aborto, no outro, um padre não pode perdoar um aborto. Só o bispo. A simonia é a mesma coisa. Vender relíquia de qualquer grau. Só o bispo pode perdoar a simonia. Foi. Foi, Viana. Eu parei de acompanhar o Pontes e a Ju por causa desse negócio do padre Paulo, tá? Mas continua. Eu lembro de um caso que acho que foi o Arrabi que me contou, algum vídeo que eu vi na internet. Isso, lembrei. Foi do Gnose Games que eu tava vendo. Teve um caso da Bíblia que aparece. Sim, Gnose Games, acredite, os caras são católicos e usam os jogos pra falar sobre catolicismo. Gnose Games. É, tinha o caso da Bíblia, que é o Simão Mago. Ele queria comprar a graça de Pedro. E tipo, o cara, ele tava... Ouve, Renoia, rapidinho, só um minuto. Ô, Renoia, ele está te explicando por que você não pode comprar e vender. O pecado da simonia é isso que ele tá falando, Simão Mago. Fala aí. É, ele tava no meio da praça discutindo com Pedro, se eu não me engano, e que ele não podia comprar a graça. Aí, o Simão Mago, pra se exibir, ele pediu pros demônios que ele comandava, entre aspas, carregarem ele. E aí Pedro olhou pro cara e falou assim: a partir de agora, os demônios não terão mais força pra te carregar. Os demônios soltaram, ele caiu de cabeça e morreu. Sim, Atos dos Apóstolos, de novo. O segundo livro mais importante da Bíblia. Depois dos quatro evangelhos juntos, é Atos dos Apóstolos. Mano, qualquer dúvida que vocês tiram aqui comigo, Atos dos Apóstolos. Lá é perfeito, perfeito. E sim, a simonia é isso, Renoia. A simonia é você fazer dos dons de Deus um comércio. Então, o que é simonia? Você comprar e vender relíquia. O que mais é simonia? Você cobrar para o padre te cobrar por uma bênção. O padre não pode te cobrar para dar uma bênção. O padre pode cobrar para rezar uma missa? Pode, porque são coisas distintas. Existem missas todo santo dia. Você pode ir. Se o padre vai despender todo um jeito para fazer uma missa específica para a intenção que você quer, etc., é justo que ele cobre. Mas o padre não pode te cobrar para você se confessar, não pode cobrar para te dar uma bênção, não pode cobrar as coisas que são de Deus. Eu vou falar uma coisa para vocês, muito séria, tá? O catolicismo é a primeira, é a única religião exotérica que existe. Ela é a única religião exotérica que existe. Ela é o oposto da palavra esotérica com S. Esoterismo é uma coisa em que os segredos são apenas para os iniciados. Uma coisa exotérica é uma coisa em que todos os segredos dela estão abertos para todo mundo. Então ela é para fora, ela não é para dentro. Por isso que a missa é pública, né? Que você olha pra dentro da igreja e você vê o que tá acontecendo. Você vai num templo maçom, você vai lá na ilha lá do Jeffrey Epstein, você não vê nada do que tá acontecendo. No terreiro de Umbanda, os caras não te deixam entrar. Você vai num negócio islâmico, você não entra. Lá em Meca, você tem que provar que você é muçulmano. Você não entra na cidade de Meca. Em Roma, qualquer um entra. Você estando vestido, qualquer um entra na Basílica de São Pedro. Qualquer um participa da missa. Antigamente, existia a divisão entre a missa dos catecúmenos e a consagração da Eucaristia. E na Eucaristia, os catecúmenos não podiam. Quem era só catecúmeno não podia participar. Mas a religião católica, ela é a única religião exotérica que existe. Então, ela é a única que todos os segredos da religião estão abertos. Qualquer um pode saber do que o cristianismo se trata. Qualquer um. É diferente de qualquer outra. É por isso que simonia é pecado. Você cobrar para dar uma bênção, você cobrar por uma relíquia, você cobrar para alguém se confessar, você cobrar para você ter acesso a um padre, você ter acesso a um bispo, você está cobrando por uma coisa que é de Deus, não é sua. Nada no catolicismo é do padre. Nada no catolicismo é do bispo. É tudo de Deus. Então você cobra essas coisas, é um pecado tão grande, que só o bispo pode perdoar. Tal qual o aborto. É... Eu vi que você falou, Red. Deixa eu convidar o Red. Deixa eu só falar um minuto. Coisinha? Não, deixa o Red falar. A gente vai ser a volta já, calma. Ué, então, eu havia viajado com uns amigos meus da BL ano passado, lá para São Paulo. Aí beleza, a gente tinha ido, não vou saber agora, mas se não me engano era de um santo que viveu aqui no Brasil, enfim, a gente tinha ido na igreja dele lá em São Paulo. E eles estavam vendendo uma relíquia de segundo grau. Antes eu achava que era de terceiro, né? Mas enfim, é um pedacinho da roupa dele. E até me deu uns a mais, tipo, ah, não, pode ficar, não tem problema, não, papapá. Só que, assim, eu não sabia, eu imagino que os meus amigos também não sabiam, primos da BL. E por mais que, ah, não, se você não sabia, então não tinha problema, eu meio que sabia já que simonia não era pecado, eu só não sabia que era incluso a venda de especificamente alguma relíquia de algum santo, no caso, uma relíquia que na minha cabeça fosse, sei lá, uma coisa meio que, né, enfim, tipo, a roupa é obviamente um objeto que tem uma certa devoção, mas poxa, não é um pedaço do corpo dele, não é, sei lá, um pedaço do osso, então não deve ter problema. Mas, enfim, Eu sei entendi. lá, Você, agora eu você, tô confuso. eu vi que você mandou várias coisas e você está com peso no coração, Red. Calma. Muito. Calma. De novo, você não sabia o que estava acontecendo, você não fez nada de errado. Segundo, a simonia, ela é um pecado muito grande, é um pecado muito grande. A simonia, eu vou falar para vocês. A simonia é um dos pecados que por que só um bispo pode perdoar? Por que que às vezes eu falo isso? Que só um bispo pode perdoar um aborto, ou então agora no caso da simonia. Porque a simonia e o aborto, elas acarretam a excomunhão automática. Ela não é um pecado mortal que você só está em deságio, não. Você está fora da igreja. Está fora da igreja. E assim como o bispo vai te batizar, vai te crismar e tal, só o bispo pode trazer para dentro. Por que que o que eu acho que você fez não foi simonia, Red? Primeiro, porque você não sabia, você não teve intenção de praticar a simonia. Segundo, eu acho que você entrou. O que aconteceu foi que você vai. O que você fez, você comprou o negócio. Sim, tá, sim. Mas o que eu acho que aconteceu, que eu já vi isso acontecendo, e isso não pode fazer, mas aí é culpa dos outros. Quem te vendeu são os únicos culpados, mesmo que você soubesse o que está acontecendo ali. É que a pessoa te pediu uma doação, ela colocou como uma doação. Ah, foi como compra? Então tá, então foi uma compra. Não pode, não pode. Eu vou te dar um exemplo. O primeiro santo brasileiro foi. Cara, eu começo com o bagulho, eu começo as coisas com. Ele na ponta da língua, eu esqueço, que foi feito pelo Papa Bento XVI, que é ali perto da Estação da Luz, em São Paulo. Não, não é José. José, não. Não. Não é o Padre Anchieta, gente, só precisar assim, primeiro santo brasileiro. Não é o Padre Anchieta, primeiro santo brasileiro. Foi o Papa Bento XVI, veio fazer a canonização dele aqui. Nascido brasileiro. O Padre Anchieta é português, né? É lá que é onde fica o museu da arte sacra. Frei Galvão, muito obrigado. Isso. Lá na igreja de Frei Galvão, que é na Luz, que é do lado do BOPE. É parede com o prédio do BOPE, que é o museu da arte sacra ali. Você faz uma doação lá de R$ 1. Eu sei que é R$ 1. Você pode fazer mais, tá? Normalmente o mínimo que você tem no bolso é R$ 1, né? É qualquer doação. E eles te dão em troca uma garrafinha de água benta. Eu sei que se eu peço uma garrafinha de água benta para eles me dão. Eles me dão. Mas se você dá uma doação, eles te dão a garrafinha em troca. Se eles estivessem vendendo essa água benta, simonia. Mas eu sei que não tem um valor fixo e eu sei que se eu peço a água eles me dão. Se eles te venderam a relíquia de São Frei Galvão, Regi, você hoje tem uma relíquia de São Frei Galvão de segundo grau em casa. Maravilhoso. Ótimo. Mas se você faz uma doação e eles te dão em volta, é um loophole, é meio que um loophole, sim. Tá? mas não se enquadra. Aí tem que fazer uma denúncia, o bispo vai lá e vai comer o cu dos caras. Mas você entendeu? Tem gente que faz isso na igreja de malandragem. A igreja não é feita, né? Não tem só gente perfeita dentro da igreja. Tá? E você, mesmo que você tivesse comprado, você não sabia na época. Fica tranquilo. Mas Simoníaco, mas agora que você sabe, cara, é a coisa mais fácil do mundo. Entra no Facebook Marketplace, ainda mais que mora em São Paulo, na OLX, no Mercado Livre. Você consegue achar, cara, coisa de santo, relíquia de santo pra vender. Tinha um site específico pra isso, mano. Relíquia assim, de santo, relíquia de primeiro grau, mano, original. Sim. Os caras te mostravam. Tem pra venda, existe essa coisa pra venda. E, cara, tem gente que compra, tem colecionador que compra. Tem gente que não tá nem aí pra essas coisas, mano. Tem gente que tá nem aí pra essas coisas. Mas vocês não podem fazer isso. Vocês não podem fazer isso. O que você ia falar, Sommelier, antes de eu terminar a aula? Eu lembro que o pessoal, né, nas aulas de história, os professores estavam fazendo os alunos ficarem horrores, porque a igreja vendia a carta de indulgência dos pecados e não podia fazer isso. Qual que é todo esse lance da carta de indulgência? Como que funciona isso? A carta de indulgência, quando eles vendiam, e vendiam mesmo, tá? Isso o pessoal fala e é verdade. O que é mentira é que a igreja vendia. Não. Era um cara em específico. Me esqueci o nome dele, mas exatamente se dá rapidinho. Mas esse eu não sei de ponta da língua, mas era um cara em específico que fazia isso. Ele vendia, sim. E qual era o lance? Qual era o problema? Você dava um dinheiro pro cara e o cara te dava uma carta livre da prisão. Era isso. Toma essa carta aqui e você pode ir lá e, tipo, redimir ela como se fosse um cheque. Sabe? E isso não pode. Isso não pode. O que o pessoal fala que existe até hoje? A igreja diz que se você faz uma doação na igreja, você pode receber uma indulgência. Ah, tá vendo? Estão vendendo. Não. Porque sempre que tem essas coisas, a igreja diz: faça uma doação e, nessa época em específico, a doação gera indulgência. Eles incentivam que você doe para a paróquia. Porque, gente, as paróquias precisam de dinheiro também, porra, para pagar água e luz. O governo brasileiro não dá água e luz da paróquia. Então os caras têm que trabalhar, têm que fazer as coisas. Mas se você faz uma doação para a Dex Corporation, que cuida dos judeuzinhos desorfanados do mundo, igual, você vai ganhar a indulgência igual. Você entende? É uma doação que você faz. E eles incentivam que você doe para a igreja e você vai ganhar uma indulgência. Mas a indulgência não é você doou para a igreja, é você doou. É você tirou do seu bolso para dar para quem não tem. É isso. Mas na época existia isso mesmo. Os caras vendiam carta de indulgência. Se você me der R$1.500, eu te dou um passe livre da prisão, eu te dou um negócio para perdoar qualquer pecado seu. Tal. Sabe quando foi isso? Quando eles foram começar a fazer a Basílica de São Pedro. Eles estavam financiando a construção da Basílica de São Pedro. Que olha o tamanho da Basílica de São Pedro, mano. Custou dinheiro. Custou dinheiro pra caralho. Então os caras quiseram levantar dinheiro de todo lugar que eles podiam. E aí o pessoal, né, pra tentar levantar um dinheiro um pouco a mais, os caras foram de filho da puta. Os caras foram de safadeza. Mas existiu isso, existiu mesmo. E de novo, isso também é simonia. Isso também é simonia, é excomunhão automática. Você não pode falar para um católico o quão fácil seria. Vocês acreditam muito nas coisas que eu falo, eu duvido que vocês pesquisam por fora. São muito vagabundos. O quão fácil seria para eu enganar vocês, cara? Falar que vocês têm que me dar dinheiro para eu dar aula para vocês, da catequese. Você não pode cobrar para dar catequese, cara. O conhecimento que eu estou dando para vocês é um conhecimento. Eu tô falando das coisas de Deus. Eu não posso cobrar para dar catequese. O quão fácil era para eu cobrar a mensalidade da catequese de vocês, mano? Você entende? Se eu tivesse uma estrutura se eu tivesse uma estrutura, se eu alugasse uma sala, se eu precisasse pagar água e luz dessa sala, se fosse numa paróquia, a paróquia precisa despender de tempo, de água, essas coisas, ela pode cobrar. Se ela paga aluguel do lugar, esse tipo de coisa, sabe? Mas eu, meu, tô na minha casa, o computador, se ele não tá ligado agora, eu tava trabalhando. É o mesmo valor que eu vou pagar de água e luz. O microfone já tá aqui. Se fosse por causa de eu comprar um microfone, comprar, sei lá, um monitor, quebrou meu monitor, vocês me dão dinheiro pra comprar um monitor pra eu continuar dando aula, tudo bem. Mas não tem necessidade nenhuma do dinheiro de vocês pra dar aula. Eu vou cobrar pra quê? Pra ser filho da puta. Cobrar pras coisas de Deus, pra passar o conhecimento que Deus, das coisas de Deus pra vocês, Simonia. Entendeu? Tá, então agora deixa eu terminar. Vou tirar você. Puf, chutei você. Para terminar nossa aula, que agora eu vou falar dos ajudantes do exército. Ah, tá. Dos santos. Dos principais ajudantes que a gente vai ter. Qual é o principal? Qual é o mais forte, o mais poderoso? Nossa Senhora. Nossa Senhora é a única pessoa, o único humano que nunca esteve nenhum segundo sob o título do diabo. Tá? E aqui eu vou explicar uma coisa que eu expliquei lá no grupo, mas eu sei que tem gente aqui que não tá, tem gente que não leu. A gente, às vezes fica de falazada lá, né? Culpa de vocês. Mas Nossa Senhora Maria, Baitolas, Dr. Baitolas, uma pergunta para você. Se chegar para você um crente e falar assim, vocês católicos, agora você, tá? Você vai ser atacado assim eventualmente, se prepara. Vocês católicos têm que entender que Jesus também morreu pelos pecados de Nossa Senhora. De Maria, né? Também morreu pelos pecados de Maria. O que você responde para ele? Assim, bem na sua cara, bem agressivo. O que você vai responder para ele? O Red fala, vai tomar no cu. Baitolas fala, não sei. Boa, Baitolas. Você, usuário, o que você vai dizer? Eu tô parecendo aquela lá. E aí, Baitolo, o que você vai fazer? Eu vou comprar uma arma pra me defender. Eu vou dar... Olha, a positivo matou. Mas é porque ela tá no grupo, né? Eu acho que é isso. Mas é isso mesmo. Nosso Senhor Jesus Cristo também morreu pelos pecados de Nossa Senhora. Mas ela não nasceu sem pecado? Sim. Mas, e o exemplo que eu sempre dou, que é o exemplo perfeito, na Magnificat, naquela oração que ela faz quando ela vai visitar a prima dela, que está grávida de São João Batista, e ela diz, a minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Essa palavra é muito importante. O meu espírito exulta em Deus, o meu Salvador. Como que Jesus é o Salvador de Nossa Senhora se ela não tem pecado? Então, Deus também redime os pecados de Nossa Senhora na cruz. O ponto é, e lembra isso aqui, por isso que eu estou fazendo catequese, gente. Pode parecer aleatório, mas eu estou fazendo uma coisa, um trilho de conhecimento com vocês, tá? O poder de Deus, ele não é limitado pelo espaço nem pelo tempo. Quando Deus morre e ele derrota o pecado na cruz, o poder da derrota do pecado, ele se expande para todos os lados, no tempo. Então é assim que ele redime os santos do Antigo Testamento. É assim que Moisés e Noé vão para o céu. É assim que Adão e Eva vão para o céu. É assim que nosso Senhor Jesus Cristo redime Nossa Senhora antes dela nascer. Na concepção dela, ele retira o pecado dela. Então, Nossa Senhora nunca esteve nem um segundo da vida dela sob a influência do demônio. É por isso que ela é o maior inimigo do demônio. Porque ela nunca esteve nem um segundo nas trevas. Ela nunca esteve nem um segundo sob a tentação do demônio. Nunca esteve. Nunca esteve. Mas com o quê? Com a própria... Porque Deus salvou ela lá na hora, assim, porque ele quis? Não, porque aí ela seria igual a Jesus. Ela teria, com o próprio poder, não ter tido nenhum pecado. E não. Não foi pelo mérito dela. Foi pelos méritos de Jesus na cruz. E eu até falei lá no grupo. Isso é tão bonito, porque quando Nossa Senhora está aos pés da cruz, vendo o filho dela crucificado, ela não está vendo só o filho dela crucificado. Ela está vendo o momento que redimiu o próprio nascimento dela 40 anos antes. 40 não, né? 50 anos antes, coisa assim. É muito bonito, cara. Ela sabe que ela está assistindo o momento que definiu o nascimento dela 50 anos antes. Ô Solon, o demônio nunca foi tentar ela? Claro. Claro que sim. Mas ele não tem arma contra ela. Lembra, o demônio não cria nada. Ele só consegue perturbar as coisas que nós temos na cabeça e no nosso coração. Ele não tem como alcançar a Nossa Senhora. Assim como ele não tem como alcançar o Nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que ele tenta o Nosso Senhor Jesus Cristo? Ele vai oferecer dinheiro, vai oferecer comida, vai oferecer poder para ele. Ele não tem nada para oferecer para Nosso Senhor Jesus Cristo, no sentido de uma tentação interna. Então ele só oferece o externo, oferece poder, oferece dinheiro. A mesma coisa com Nossa Senhora. A humildade de Nossa Senhora, ela é tanta que a oração oficial de um padre para expulsar o diabo, você fala em nome, obviamente, de Nosso Senhor Jesus Cristo, mas você precisa invocar Nossa Senhora durante um exorcismo. Por quê? Porque o diabo, ele precisa ser humilhado antes de ser expulso. E o diabo, ele não se humilha quando você invoca o nome de Nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso. Porque o diabo sabe que Cristo é Deus, então ele não é humilhado porque ele perde para Deus. Ele é humilhado porque ele perde para Nossa Senhora. Porque Nossa Senhora é humana. Então, o diabo, ele é humilhado só por Nossa Senhora, não por Deus. Não existe humilhação em perder para Deus. Para mogar o diabo, é só com Nossa Senhora. Então ela é a arma número um que a gente tem. Ela é a arma número um que a gente tem com o diabo. Qual é a arma número dois? Qual foi o primeiro cara que humilhou o diabo? A primeira mogada que ele tomou não foi a maior. A maior foi Nossa Senhora. Mas a primeira mogada que ele tomou. São Miguel Arcanjo, rapaziada. Como vocês... Eu achei que vocês iam ter essa mais na ponta da língua. Ele é um cara. É um cara, ué. é um cara, é um brother. É meu primo. Meu primo. Ela tá revoltada porque a usuária sabia, coitada. Ela tá revoltada porque ela sabia a resposta e eu tirei da mão dela a resposta. São Miguel, eu já falei para vocês, né, como é o entendimento da angelologia do momento de São Miguel e do diabo, mas eu vou passar rapidinho aqui para vocês, tá? Quando Deus criou os anjos e ele deu para eles um momento de entendimento, e eles tomaram a decisão de... alguns tomaram a decisão de seguir a Deus, outros tomaram a decisão de não seguir a Deus. O principal desses caras, o líder desses caras que resolveram não seguir a Deus, foi Lúcifer. Lúcifer, ele achou uma palhaçada, uma putaria, ele ser obrigado a ser menor na hierarquia das coisas do que os humanos. Tá? Quando São Miguel Arcanjo se coloca nessa posição, isso tudo que eu estou falando, não existe, não é num momento, não é assim, ah, depois de um minuto aconteceu isso, tudo acontece ao mesmo tempo, porque só existia um momento para eles fazerem isso, tá? Deus só deu um momento para que eles fizessem isso. Quando São Miguel Arcanjo decidiu, e os outros decidiram junto com ele, que eles não iam obedecer a Deus, veio um anjo de lá de baixo, menor que São Miguel Arcanjo, veio um anjo de lá de baixo, menor que ele, e fez uma pergunta. Qual de vocês, quem é aí que está querendo dizer que pode mais que Deus? Quem de vocês está querendo dizer não para Deus? Quem de vocês está achando que tem poder sobre o que Deus faz ou deixa de fazer? Ou quem como Deus? Quem como Deus? Exato. Os anjos, lembram? A gente não dá nome para os anjos. A gente chama Miguel de Miguel porque Mikael é quem como Deus. Inclusive, deixa eu pegar aqui uma coisa. O meu anjo favorito, meu arcanjo favorito, tá? É Rafael. O arcanjo Rafael. E pelo mesmo motivo, Rafael é Deus curou. Deus curou. Ou o Senhor é minha cura, exato. Deus cura, Deus é minha cura, o Senhor é minha cura. O arcanjo Rafael é o meu favorito porque a história dele no... A história dele... Cara, eu vou até ler pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu vou ler porque esse trecho é meu. Nem vou mandar achar o... Nem vou mandar o Dex vir ler aqui hoje. Qual parte do livro de Tobias, meu Deus do céu? Tobias 12. Deixa eu achar aqui. Tobias. Aqui. Tá, deixa eu só dar um exemplo, um contexto para vocês. Tobias, ele era um cara que ele estava vivendo numa situação, numa época em que fazer a coisa certa era muito mal visto. Tá? Então ele fazia as coisas de Deus, ele fazia o que ele aprendeu no templo, o que ele sabia que eram as coisas de se fazer, ele fazia escondido. Ele continuava a fazer sem ninguém dar as horas do dia para ele, sem ninguém dar um abraço nele, tá? E eu vou ler para vocês, então, Tobias... Cadê? O trecho. Aqui, Tobias 13, versículo 6. Então ele lhe falou particularmente: bendizei o Deus do céu, dai-lhe glória diante de todos os viventes, por ter usado convosco da sua misericórdia. É bom conservar escondido o segredo do rei, mas é coisa louvável manifestar e publicar as obras de Deus. É boa a oração acompanhada do jejum. E dar esmola vale mais do que juntar tesouros de ouro. Porque a esmola livra, a esmola te livra da morte eterna, apaga os pecados e faz encontrar a misericórdia e a vida eterna. Mas os que cometem o pecado e a iniquidade são inimigos das suas próprias almas. Eu vos descobrir-vos a verdade. Não quero ocultar-vos nada. Quando tu orava com lágrimas nos olhos, enterrava os mortos. Quando deixavas o seu jantar para guardar os mortos na sua casa de dia, enterrar eles à noite, eu apresentei as suas orações ao Senhor. Porque tu foi aceito por Deus. Por isso foi necessário que a tentação te provasse. Agora me enviou o Senhor a curar e te livrar do demônio a Sara, mulher do teu filho. Eu sou o anjo Rafael, um dos sete que assistem diante do Senhor. Esse é um dos meus trechos favoritos de todas as escrituras. Porque o que ele está dizendo aqui é... Tem uma imagem na internet, vocês já devem ter visto, que é o Tom e o Jerry muçulmanos, que diz assim, o Tom rezou pelo Jerry para ele arrumar uma esposa bonita e Deus foi e deu uma esposa para cada um. Eu adoro essa imagem. Isso é, cara, isso está no livro de Tobias. Tobias fazia as coisas sem ninguém dizer para ele um parabéns. Ele fazia porque era o certo. Quando você faz as coisas, quando você reza por um irmão, quando eu rezo pelo usuário de positivo, quando eu rezo pelo Dex, já rezei, quanto que eu não rezei pelo Dex na minha vida para largar o judaísmo? Quando eu rezo pelo Dex, a minha oração, ela é levada para Deus, porque eu estou fazendo uma coisa, eu estou fazendo uma caridade enorme. Quando você pede a intercessão de Deus por uma pessoa que está sofrendo, e você sabe, você não conta para aquela... Quem é que está mandando esse monte de Tom? O Red, procura assim, Allah bless Tom with a wife, uma coisa assim. Ou Jerry with a beautiful wife. Só pensa assim, Allah bless Tom with a beautiful wife. Você vai achar o que eu quero dizer. Quando você reza, isso, essa imagem. Eu amo essa imagem. Isso é o livro de Tobias. Quando você reza para uma outra pessoa, os anjos rezam por você na frente de Deus. Quando você, presta atenção no que eu tô falando. Quando você reza por uma pessoa, os anjos rezam por você na frente de Deus. Quando Tobias largava o próprio jantar para enterrar os mortos na rua que ninguém enterrava, o arcanjo Rafael levava as orações de Tobias para a frente de Deus. Tobias ia na frente de Deus e pedia por Rafael ia na frente de Deus para cara e pedia por Tobias. Esse é o quanto os anjos são nossos parceiros na guerra. Você entende? Esse é o tanto que os anjos são nossos parceiros, cara. Ele não fazia a menor ideia de quem era Rafael. Tanto que eu tenho certeza que essa foi mais dos momentos que ele aparece falando, Senhor, não temas. E o cara vai falar, Senhor, esse é o momento mais aterrorizante da minha vida. Eu não tenho como evitar. Então, o anjo só apareceu quando ele precisava explicar uma coisa para que Tobias tinha um plano maior. Deus tinha um plano maior para Tobias. Então, os anjos, no geral, e os nossos anjos da guarda em particular, cara. Os anjos... E, cara, eu estudando para trazer para vocês... Eu descobri uma coisa. Eu não sei qual de vocês é casado, fala de mim. Mas quando vocês casam, Deus dá um anjo pra família de vocês. Pro matrimônio de vocês. Isso eu descobri hoje. Eu sabia que a família tem um anjo. E a sua casa tem um também. A sua casa também tem. Então, assim, o lugar onde você mora para guardar a sua casa. Mas a sua família, o seu casamento próprio, também tem um anjo. Diga, usuário, diga. Não me grita. Toca a mão para cima, você é carioca. Toca a mão para cima, as duas. Não tenho nem como chamar você para falar aqui. Diga, você é criança bastarda. Ô, que pergunta, usuário positivo. Você podia ser cruzamento de cachorro com cobra, que você ia ter um anjo. Claro que sim. Pergunta boba. Sim, tem. Por quê? Isso aí, mas tá, sua pergunta é importante. Os meus pais não são casados, meu pai é bimbo e foi embora, meteu o pé no mundo. Tem um negócio? Sim. Por quê? Porque o anjo não é o anjo do seu pai e da sua. Não é o anjo do seu pai e da sua mãe. Tá? Eles não foram casados. Não foram. Então, eles não têm o anjo do casamento deles. Mas entre você e o seu pai, de novo, não sei se é seu pai, sua mãe, não sei qual é o ponto. Se, sei lá, ele sumiu, se ele estava na sua vida e saiu e foi embora, ele nunca teve na sua vida. Mas existe um anjo que guarda a relação entre vocês três. Existe. Um anjo para a relação entre vocês. Porque essa é uma relação que é inseparável. Ah, mas a minha mãe é maluca e meu pai é um desgraçado. E meu pai é corno, minha mãe é puta. E meu pai é brother. Independente. A ligação que vocês têm é eterna. Ô, Red, eu não sei se tem um anjo pro bunker, mas eu espero de coração que a catequese seja agradável o suficiente para Deus, que Deus dê um anjo para o catebunker. Pra nós, que esteja cuidando de nós aqui. Eu espero de verdade. Teru perguntou, e se o casal se separou, como fica o anjo? Dividido? Teru, independente. O anjo não é o anjo do... Não é o anjo do matrimônio. Ele é o anjo da família. Se eu estou aqui, minha mãe está no Japão, meu pai está na Espanha, e a gente não pode se ver mais pintado de ouro. A gente se odeia. A gente sai na faca se a gente vê um ao outro na rua. A gente não deixa de ser uma família por causa disso. A gente não deixa de ser uma família por conta disso. Nós estamos separados. Nós temos nossas brigas aqui, beleza. Mas nós ainda somos uma família. Eu vou argumentar, inclusive, que nessas configurações, o anjo é mais necessário do que nunca. E mais negligenciado do que nunca, né? Coitado. É quando menos pensam no coitado. Que menos falam com o coitado. Mas ele é mais necessário do que nunca. E não só os anjos. Então vamos contar, hein? Vamos contar. Vou pegar de novo a usuário que hoje estou usando ela para muitos exemplos. A usuário tem o anjo dela. Ela tem o anjo da família dela. Ela tem o anjo da casa dela. Ela tem o anjo, eu não sei se você é casada, eu vou supor, né? Vou dizer que é de brincadeira, tá, usuário? Você tem um anjo do seu casamento. Você tem um anjo do Rio de Janeiro. Você tem um anjo da sua paróquia. Você tem um anjo do estado do Rio, você tem um anjo do Brasil. Essa é a quantidade de caras que você tem uma ligação direta com ele. O anjo do Rio está cansado, chefe. Eu estou cansado, chefe. Mas, então por que que tem esse monte de anjo aleatório, Chip? Não é aleatório. Os anjos, eles cuidam das jurisdições que são importantes para Deus. A família é uma jurisdição importante para Deus. A casa é uma coisa santificada por Deus. Os estados de vida são. Então, por isso que o casamento tem um anjo. Assim, quando um cara vira monge, ele tem um anjo. Ele ganha um outro anjo dos votos perpétuos dele. Qual o jeito que eu posso colocar mais comparado? Tá? Qual de vocês, 9, aqui o Baitola saiu, mas eu sei que não tem. Qual de vocês aqui tem crisma? Quem aqui é crismado? O Red. Sommelier. Prolapso. O Solon acho que não é. O Renoir não é, porque ele não tá na igreja. O Viana, não sei se ele tá ouvindo ainda. Usuário, você é crismada? Dex, você chegou a crismar? Boiola. Dex, você não tá nem ouvindo demais. Está dormindo porque é um idoso. Então, Red, Sommelier, Prolapso. Qual é o santo de vocês? Tem o anjo da crisma, sim. Mas eu vou dar um outro exemplo, Renoir. É Nossa Senhora das Graças, não sei. São Bento? Ah, mas tá ficando muito popular. Tá ficando muito pop. Não tô gostando dessas coisas. O meu anjo era underground até ontem. Agora todo mundo quer ter o mesmo santo que eu. Palhaçada isso aí. Palhaçada isso aí, sabe? Ia ser o nome do meu filho, Viana. Mas aí, a Nichelle falou que viu uma dessas listas que sai, os nomes mais populares, tem lá Gael, Noah, não sei o quê. E um dos, sei lá, 20 nomes mais populares era Bento naquela época ali. E ela falou, não, muito Bento. A gente resolveu botar Gregório, que é particularmente, eu gosto mais porque é nome de velho. Eu adoro o nome de velho. Meu nome é Edson, né? Não tem muita opção. E aí, Gregório ficou Gregório. Mas assim, você quando se crisma, você pode escolher um santo de crisma, tá? Não é nada, ó, o seu santo de crisma não é nada oficial da igreja, não é nada oficial da igreja. É você estar dedicando o seu novo estado de vida, tá? O seu novo estado de vida a esse santo. Que ele vai te ajudar, que ele vai ser um cara assim, como se fosse um padrinho seu. Que ele vai botar a mão na massa sempre que você precisar, que ele vai te ajudar, que ele vai te guiar. Se você não escolheu ainda, como o sommelier não escolheu, você tem tempo, não, isso não é fechado, você pode ser a qualquer momento, Isso, prolapso, isso não é tão comum no Brasil, tá? Em outros lugares é mais comum. Mas você pode fazer isso agora. Você pode pensar e decidir eventualmente, não tem pressa para isso. Mas o ponto é, você pode escolher um santo para ser o seu santo pessoal da crisma. E quando você crismar, você também vai ganhar um anjo. Quais são os dois santos que você acha que estão te chamando, o Renoir? E por quê? Você pode falar? Sobe aí. A gente já tá acabando a aula, já? Oi! Eu posso falar assim, cara. Eu tenho... Assim, quando eu tava... Meu último namoro, quando eu tava namorando... Minha namorada, ela era evangélica também, só que a gente tava nessa parada de... Pesquisava muito sobre a igreja, a gente ia à missa de vez em quando, fugia no sábado, vou na casa da fulana, na verdade a gente ia pra missa, tá ligado? Fazia isso e tal. E aí, numa dessas brincadeiras aí de pesquisar sobre a igreja católica, a gente viu a Santa Terezinha, aí eu vi o filme dela que tem no YouTube, eu falei, nossa, a santa da servidão, que maneiro. E aí eu conheci também o... Pai do Nosso Senhor, São José, não é? E por que eu achei eles interessantes? Por causa da questão da servidão. E desde que eu conheci os dois, assim, sempre que tem algum serviço, eu sinto como se tivesse alguém me empurrando para fazer. E até enche o saco, inclusive, O tempo todo aparece gente pra eu poder ajudar sem reclamar, sem fazer nada, tá ligado? É meio chato, inclusive, isso. Ah, e aí, esse exemplo que você deu, começou errado, né? Você foi nheco-nheco furando o culto. Mas, cara, é exatamente assim. É exatamente assim. Que você descobre um santo. Qual é o seu santo? Qual é o seu santo? O católico fala isso, qual é o seu santo? Mas você tá falando, qual é o seu santo? O santo que você tem mais apego, etc. Tal. E, cara, é sempre assim. A gente vai percebendo essas coisas aos poucos que, de novo, não tem como você eventualmente para de sair. Sai da possibilidade de coincidência. Não tem como ser uma coincidência umas porra dessa. Tipo, cara, toda vez que eu sinto esse bagulho, aparece uma referência a São José. É. Como funciona isso? Toda vez que eu tava perdido na vida, cara, eu ia pegar um negócio pra rezar, sei lá, eu buscava um... Ah, vou abrir um vídeo de uma oração. E, cara, era assim, oração de São Bento pro problema X que eu tava tendo. Sim. Cara, é até engraçado, porque na semana que a gente viu o filme da Santa Teresinha, que eu vi a vida dela toda, né? Eu falei, caraca, velho, a mulher com tuberculose lá, cheia de ziquezira, aí escondendo a parada pra ajudar, pra servir. Aí, pô, semana seguinte era tipo 9 horas da noite, a casa super suja, todo mundo atarefado, eu olhei assim em volta. Aí eu falei, ó, você viu, é seu, vai lá, vagabundo, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. E aí eu varri tudo, e aí tava um peso sinistro na casa, né? Tava um peso assim, a casa tava, porque tava minha avó aqui, e minha avó tava com problema sério de saúde. E aí, mano, quando ela fica com problema sério de saúde, a pessoa fica meio debilitada, os bichos ficam doidos, né? Tentando atacar a pessoa. Aí eu senti um peso, uma opressão sinistra aqui dentro de casa, eu comecei a varrer tudo lá, varrer tudo assim, limpar mesmo com vontade, e aí logo depois, aquela sensação de alívio assim, na casa inteira, assim, eu falei, cara, graças a Deus, velho. Graças a Deus, graças a Deus. E aí logo na sequência, depois de algumas semanas assim, eu tava com um problema de, pô, eu nunca sou reconhecido pra nada, que não sei o que e tal. Aí eu vi até o Rasta lá falando do... Ele citou São José. São José falou que é o cara mais rochedo da Bíblia porque fez tudo o que fez e nunca abriu a boca pra falar nada. Aí eu comecei a lembrar das coisas que quando eu lia muito a Bíblia, eu comecei a lembrar de São José. Eu falei, caraca, é mesmo? O cara nunca fazia nada. E toda vez agora que eu lembro de alguma coisa de serviço de reconhecimento, vem ele e fica martelando na minha cabeça. Ou então me empurrando pra ajudar alguém. Cara, eu já vou chamar você já, Red. Calma aí, meu. Mas isso que você falou, tem Santa Teresinha, é um exemplo perfeito. Tem um cara também, vocês podem pesquisar, é São Martinho de Lima, ele é peruano. Que todas as estatuazinhas dele, os negócios, é ele com uma vassoura na mão. E o ponto de vários desses santos, mas desses dois que me vem na minha cabeça particularmente, é que você fazer as coisas do dia a dia com... sem preguiça, ou então fazer com vontade, Santa Teresinha dizer, você fazer tudo com amor, né? Cara, mas é um sacrifício. E por que eu sempre falo, eu converso direito com vocês? Porque, mano, Martinho de Lima, eles têm São Martinho de Porres também, mas são diferentes, eu acho. Não, é eu mesmo, São Martinho de Porres, é o mesmo São Martinho de Lima, os peruanos, né? Isso. Marquinho, não, Martinho. Isso. Calma vocês, meu. Vocês também, vocês querem monopolizar a aula, viados. Mas por que a Santa Teresinha falava isso? Porque é um sacrifício. Porque, cara, só todo mundo que sabe o quão fácil é, o quão comum é fazer as coisas de má vontade, mano. É. Ou, se você vê a casa toda fodida, você vai lá e você vai e faz, e você faz bufando, você faz de má vontade, tal, tal, tal. Cara, isso de novo, isso é da natureza humana. E aí vem Santa Teresinha e fala, não, eu vou fazer tudo que eu vou fazer com muita presteza, eu vou fazer com muita alegria e tal, vou disfarçar minha tuberculose. Cara, quando ela tá dizendo isso, ela não tá dizendo, eu sou melhor que vocês, eu vou fazer isso dando risada. Ela tá falando, não, é tão difícil fazer isso, que esse é o meu sacrifício pra Deus. Meu sacrifício eu não vou todo pesar dia, ninguém, toda hora. Né? Eu não vou pesar ninguém, né? Nessa que é a parada. Não, mas mais que isso, tipo, ela tá lutando tanto contra a natureza de reclamar, de achar ruim, tarará, que esse é o sacrifício dela. O ponto é, ela não podia ser um São Pedro e ser crucificado de cabeça para baixo, ser um São... esqueci o nome do santo francês, que andou com a cabeça na mão, andou 2 quilômetros pregando quando cortaram a cabeça dele, não sei o quê. É, cara, eu sei que eu não vou ser esse santo. Então, o que eu posso fazer? Mano, são esses sacrifícios. Então, eu vou fazer todos esses sacrifícios com amor para Deus. Talvez ele aceite. Esse é o ponto, Santa Teresinha. Esse é o bonito, Santa Teresinha. Essa é a pequena via, o pequeno caminho, Santa Teresinha. É fazer as coisas que cabem no nosso dia. Cara, Santa Teresinha tem uma irmã que eu acho tão bonita quanto ela. Eu não vou lembrar o nome dela, porque eu tô TDAH, sempre me esqueço essas porra. Já é quase meia-noite também, né? Fazendo aula aqui. Mas ela tinha uma... Todas as irmãs de Santa Teresinha foram pro convento. Menos uma, mas enfim. E a última delas a ficar com o pai e a mãe, e o pai e a mãe de Santa Teresinha também são santos, que eu acho foda. Foda. O pai e a mãe de Santa Teresinha são santos. E várias das irmãs delas também. E o pai e a mãe dela ficaram doentes, ficaram idosos, né? Foram ficando doentes no final da vida. E o sonho dela era ir pro convento. O sonho dela era ir pro convento. E ela não foi. Ela não foi. Ela ficou em casa cuidando dos pais. E assim, ela escrevia pra irmã e a irmã contava como é que era no convento. E ela morria de vontade, cara, no coração dela. Ela tinha que estar no convento, mas ela só foi... Ela só deu entrada no convento depois que o pai dela faleceu. A mãe faleceu primeiro, depois o pai. Isso que ela fez, ela abriu mão daquilo que era a vocação dela, aquilo que era a vontade dela, pra poder cuidar, pra poder honrar pai e mãe. Cara, o sacrifício dessa mulher eu acho uma coisa tão bonita, porque é uma coisa que, mano, quantos de nós não fazemos ao longo da vida? Quantos de nós não conhece que tá cuidando de pai e mãe, que precisa fazer essas coisas? E, mano, a gente encara com normalidade, porque é a nossa vida. Mas, cara, isso é um sacrifício do caralho que a gente faz. Isso é bonito, Deus se alegra demais. Culpado de novo. A gente, porra, quando a gente manda dinheiro, sabe, pro pai e pra mãe, a gente pode ajudar. Mas então, quando a gente reza... Qual é a vez que vocês rezaram pelo pai e a mãe de vocês? É aquele cara, who watches the watchman? Yeah. Sabe, quem é que pensa em cuidar de quem a natureza é cuidar da gente? Isso é uma coisa bonita, mano. Exato, mas isso é uma coisa bonita. A gente precisa pensar que certas coisas que a gente faz com naturalidade, porque a vida levou a gente, certas coisas que a gente suporta, certas coisas que a gente aprendeu a normalizar, a aguentar, cara, essas coisas são sacrifícios enormes, isso agrada demais a Deus. Se você tem uma família disfuncional, se você tem uma família que é bagunçada, e mesmo assim você tenta manter a união da família, mesmo assim você ama o seu pai e sua mãe igual, mesmo assim você tenta, sabe, você não maldiz a Deus e você tenta, sabe, manter o ambiente da sua família, você entende a situação, você ajuda o seu pai, você ajuda a sua mãe no que eles podem, seja varrendo uma casa, você sabe, ouvindo um desabafar da sua mãe, você cuidando da sua mãe que ela precisa tomar um remédio. Cara, isso é tão, tão, tão, tão bonito, mano. Porque, de novo, o natural é sua mãe cuidar de você. O natural é... E você vai e você cuida do seu pai e da sua mãe. Antes deles serem, sabe, super idosos, você pensa neles. Mano, Deus se agrada demais essas coisas. São José é isso. Santa Teresinha é isso. Você falou São José e Santa Teresinha, né? Foi. Cara, que da hora. E de novo, para e pensa, São José e Santa Teresinha lado a lado. Difícil uma pessoa pensar assim, da própria cabeça, se você fosse escolher dois santos, ninguém ia escolher São José e Santa Teresinha. Parecem muito diferentes, parece, sabe, muito nada a ver. É por isso que se diz que é os santos que escolhem a gente. Yeah, pode crer. É porque se ia ser da sua cabeça, você não ia escolher dois. Você ia escolher São José e São Jorge. Você ia escolher dois caras. É, pô, eu nasci dia 4 do 10, tá ligado? Então tinha aquele santo lá que é o santo dos bichos também lá. Poderia ter ele, por exemplo. Esqueci agora o nome dele, cara. Sempre esqueço. Ele até tem uma ordem na. Não é Francisco, ordem no seu nome, tá? Tipo, isso, São Francisco de Assis. Tem ele também, tá ligado? Mas que foi no mesmo dia, tá ligado? Acho que ele nasceu ou morreu no mesmo dia, um negócio assim. Eu não lembro agora especificamente, mas eu senti esse chamado desses dois, assim. é foda, cara, porque eu sinto como se fosse alguém me empurrando pra fazer as coisas, sabe? No meu ombro, assim. Sim. Quando eu começo a reclamar e parece que tem alguém olhando por cima do meu, tipo, é bonito, né? É exatamente isso, cara. Isso é ter um santo de devoção, é isso. Os caras escolhem a gente pra ficar, mano, pra ficar fazendo bullying com nós. Falar, então, é isso aí mesmo? É isso aí? É esse exemplo que você quer dar? É assim que você quer ser meu amigo? É. É isso mesmo. É foda, mano. Fala, Red. Oi. É, eu tinha mandado no chat, eu tava dando pelas paredes já. Chip, é errado ou é pecado eu pedir pra Deus me dar uma esposinha, uma esposinha parecida com alguma santa? Tipo, por que você tá pedindo isso? Conta pro Chip, por que você tá pedindo isso? Tipo, depende, né? Tipo, eu já vi santa... Qual o nome? Santa Gemma Galgani e a mãe Santa Terezinha. Cara, são santas muito incríveis, sério. A história dela é tipo... Cara, elas são incríveis como, Red? Ela tem muitos filhos, né, Red? Não, tipo, são pessoas admiráveis antes que, né? Então, mas são, não tipo, é. Então você sabe que não é. Olha e, caraca. Então mas, você tipo, sabe que não é. Deus... Porque, ó, eu estou aqui agora... Deixa eu falar, eu estou aqui agora, nesse momento, com a biografia de Santa Gemma na minha mão, tá? Santa Gemma Galgani é gatinha pra caramba. Sim, ela também. É gatinha, cara. Muito. Aí, por isso que você quer ter quer uma esposa igual ela? Aí não pode? Mas não, você quer ela é uma alma muito boa, ela é uma pessoa maravilhosa? Aí pode. Sim. Mas muito mais do que, né, obviamente que é uma pessoa bonita... De fato, cara, é uma pessoa muito incrível, Deus do céu. Mas o sommelier até tinha dito, você está preparado para ser o homem que ela precisa na vida dela? Também tem isso. Não. Calma. Justamente... Não, tô dizendo, você não está, porque natural não esteja. Sim, ela é sim, sim. E justamente, normalmente são esse tipo de gente que olha assim e fala, cara, é o tipo de gente que olha assim e fala, não, pô, são pessoas tão incríveis... Que a gente, tipo, porra, mano, vou trabalhar pra caralho pra estar do lado de alguém assim, tá ligado? Sim, exatamente. Esse é o ponto positivo, né? Mas, ó, eu tô tirando com a sua cara, tá, Red? Deixa eu só esclarecer antes que vocês depois fiquem noiados. Mas também não vou mentir, também é uma santa bonita, não, pô. Calma, não, mas deixa eu explicar. Não é, também não é pecado você querer uma esposa bonita, tá? Não é pecado. Eba! Pesar muito, porque você... aí! Porque é natural, não existe nada mais natural que você queira estar casado com uma pessoa que você tem atração por ela. Isso é o óbvio dos óbvios. Isso é o óbvio dos óbvios. Sim, então sim. Não é feio você querer, eu quero uma esposa que seja uma boa mulher, e ela, se ela for gatinha também ajuda pra caramba, que ela me ajuda aí, Deus também, né? Então, normal, isso é natural, você tem que ter atração pela sua esposa. Mas se é só isso que você quer na mulher, oh Deus, me arruma uma esposa bem rabuda, não. Feio da sua parte. Errado. Feio da sua parte. Que isso? Isso é pecado também, Chip? Chip? Pode, é pecado isso, Chip? Crime me prenda. Santa Sidney Sweeney vai se ferrar, velho. alguém consegue dar ban no Solon? Eu posso dar mod pra vocês dão ban nele, tá? Eu. Ai, cara. Eu expulsei já uma vez que ele tava gravando, eu expulsei ele. Mas, cara, você pedir que a sua esposa seja uma santa, qual Deus deve estar feliz. Até porque você vai ter que segurar o rojão, né, mano? Pô, eu tô vendo, né? Porque eu tô alugando o ouvido de Deus, já deve ter, sei lá, uns 7 anos com isso. O vagabundo, não, perdão, senhor. Mas, poxa, eu olho assim, eu fico, Deus. Bano Red. Aí Deus manda uma santa da castidade, tá ligado? Que nunca teve. Não, mama. Não pode. Aconteceu a mesma coisa com vai a Santa, com a Santa Mãe de mulher... Santa Terezinha. A Santa, você perdão, pedir, mas a Santa você mãe... pedir pra Deus mandar uma mulher maluca pra você não é menos pecado, tá? Sim. Porque aí você tá pedindo provação, né? Tá pedindo. Sim, mas isso também já aconteceu. Eu pedi, eu falei, Deus, pode mandar uma maluca também, que assim eu resolvo. O senhor, eu tenho certeza que o senhor vai me ajudar pra. I can fix her. Me dá uma mulher que vai aparecer com a faca no meu saco às 3 horas da manhã. Não, mas tipo, você vê histórias de tantas santas. A santa, esqueci agora, aquela das causas impossíveis, Rita de Cássia. Você vê a história dela com o marido dela e, mano, tipo, ela só se santificou justamente por conta do marido dela, tá ligado? Poxa, o tanto que ela sofreu por conta dele, poxa, teve que rezar até pelos filhos, teve que pedir Red, pro filho, pros filhos morrerem, tá ligado? você Poxa, não vai querer imagina. isso, cara. Eu já Cara. presenciei uma parada dessa, cara. Você não vai querer, Cara, velho. cara, cara, mas ainda assim, tipo, eu não lembro de onde foi que eu vi isso, não sei se é uma história na Bíblia, mas eu vi alguma coisa de algum santo que, tipo, literalmente Deus mandou ele casar com uma prostituta. É Imagino que pra um assimilar profeta. a. É, um profeta, Josias. usuário falou ali, Josias. Josias. Cara, e o tanto que ele rezava por ela chegava a dar vergonha nela. Ela foi e começou a se converter justamente por conta disso. É, Então, poxa, acho imagina que que honra grande você é. teria justamente por converter alguém assim. O dia que isso Deixa acontecer, permitir. eu vou recortar esse áudio e quando você estiver chorando na minha DM, eu vou mandar esse áudio para você, sabe? Mas, ó, uma coisa que eu. Você tá andando numa linha muito tênue, tá, Red? Eu sei que seu coração tá no lugar, uma coisa muito legal, tal. Mas o Amém. que você está dizendo para mim é: Deus, me manda uma maluca para eu consertar. Eu vou converter essa mulher. Eu não tô dizendo que você reza isso. Não, não. Mas eu tô dizendo que você reza isso. O que você está descrevendo agora é basicamente isso. Não, não. Ó, vamos lá. Eu peço para Deixa eu Deus para falar. ele me capacitar. Fala, príncipe, Deixa eu para ser falar. professor. Seu Eu não professor. estou dizendo que você reza isso. Eu estou dizendo que você falou que você já viu o caso como. Ah, você já pensou em fazer isso, tal. Isso é aquilo que eu falei antes. É você tentar a Deus. Deus, me manda que eu vou matar no peito. Eu vou ser responsável por salvar a alma dessa mulher. Não faça isso. Não Posso seja levantar a responsável mãozinha pela alma de aqui? ninguém. Você já é com a tua e já é uma puta de uma responsabilidade já. Então, eu peço Pode, a de Deus novo. novamente. Vou falar de novo. Eu sei que você não faz isso. Você estava dando um exemplo de coisas que você viu. Você não faz isso. Não estou te acusando. Estou dizendo que fazer isso é não não usurpação pode ser, mas mais do que isso é uma responsabilidade que, como disse o Renoir, você não quer ter. Você não quer ter uma Entendi. responsabilidade da. Mano, você já tem da sua alma e já é difícil pra caralho. Você quer ter da alma do outro também? Ó, Deus, eu vou converter ela. Ela vai ser santa porque eu vou rezar e eu vou cuidar e ela vai ser santa por minha causa. Você Lembrando quer que isso quando você na tiver sua filho. consciência? Na sua conta? E lembrando que quando você tiver filho, você já vai ter mais responsabilidade da alma deles, tá ligado? Normalmente, ó, deixando claro, o que eu peço é Deus me capacite para que, se eventualmente aparecer uma moça assim. Enfim, a gente acaba se aproximando, como for, eu acabe conseguindo lidar bem com ela, tal qual os santos lidaram. Entende? Para que seja pela minha santificação e pela santificação dela, enfim, mutuamente os dois se Sim, ajudando para e eu se já levar no falei, eu céu. não estava acusando você, não precisa se explicar. Eu usei o que você falou de exemplo só, tudo bem. Ninguém está pensando que você quer uma mulher maluca. Tá tudo certo. Também quero, também quero. Mas é por outros motivos, por É outros bom, é 500. bom, é bom, mas a gente sabe melhor, mas é bom, é bom. Ó, e aí, o que eu ia falar para encerrar, eu vou expulsar vocês só para encerrar, porque já são meia-noite, já. Deixa eu sair. Limpos. Não, não, não, me expulsa. Já era, expulsei. Vocês. Porque a usuário estava perguntando uma coisa. Isso que você perguntou, eu ia falar outra coisa, mas você fez uma pergunta importante. Precisa rezar tão certinho com lúpulos, Deus não sabe, não entende as intenções já. Cara, é só o que eu falo para você, usuário. Você pode rezar, se você não sabe, se você tem medo das fórmulas certinhas, reza do jeito que dá. Deus sabe do seu coração. Reza do jeito que você quer rezar, conversa com Deus igual você conversa com um amigo. Você não falando, chamando Deus de vagabundo igual o Red fez. Cara, Deus entende o seu coração, Deus sabe o que você quer, Deus sabe do que você precisa. E ele vai entender. E o que eu ia dizer, de novo para você também, usuário, que você, claramente você sabe de vários negócios santos. Você foi a pessoa que mais teve o Santos na ponta da língua, então. Você claramente lê bastante sobre o Santos. O que eu vou recomendar, então, para você encontrar um santo de devoção, para você encontrar um amigo, é você ser mais ligada nas coisas. Então, igual ele estava falando ali, o Renoir estava falando, ele se viu nessa situação de ter de fazer o serviço de querer uma de querer uma um tapinha nas costas, um parabéns pelo serviço que ele tá achando que não. E aí na hora veio veio para ele o exemplo de São José. E ele falou: "Tá, então vou tentar agir igual São José faria no meu lugar." Quando você estiver pensando, quando você estiver puta, estiver brava, quando você estiver, sabe, doída de alguma coisa, tenta pensar que santo passou alguma coisa igual eu passei. Que santo podia, sabe, me ajudar aqui? Se eu fosse pegar uma dica com algum santo, qual seria? Eventualmente, você se abrindo para esses santos te ajudarem, eles vão começar a se meter na sua vida. Que é o que a gente quer. Esse é o objetivo final. Nosso objetivo é sempre que os santos se metam na nossa vida. Que eles se enfiem, que eles se metam na nossa vida, que eles se metam onde não foram chamados, que eles venham dar palpite, que eles venham fazer bullying com a gente. Esse é o nosso objetivo. Então, se você já conhece, obviamente, a história de vários santos, começa, então, a chamar eles para se meter na sua vida. Eu conheci um cara no mosteiro, que ele estava fazendo o discernimento junto comigo, quando eu estava fazendo o discernimento espiritual. E ele falou que quando ele não tinha nenhum santo de devoção, o que ele fazia, ele convidava um santo para passar o dia com ele todo dia. Então ele rezava à noite e falava: "Amanhã, São José, passa um dia inteiro comigo." Aí no outro dia ele falava: "São Paulo, Santa Terezinha, São João Paulo II, passa o dia comigo amanhã, cuida de mim amanhã." E aí, eventualmente, ele foi vendo que certos dias ele tinha uma propensão maior em fazer as coisas certas do que outros, ele sentia mais outros dias do que outros. E aí ele foi fazendo assim. Cara, eu achei uma tática do caralho. Meu, vai, então, todo dia você chama um, fala: "Não, amanhã, se você puder, passa o dia comigo, cuida de mim amanhã. Passa o dia comigo, vamos dar um rolê comigo." Como é que era o nome do negócio lá? Adenda Life. Fazer um vlog. O vlog todo dia é um santo fazendo um vlog diferente do Adenda Life na vida do usuário. Todo dia é um diferente. Chama ele para passar o dia com você. Se você ainda não tem um santo e você não se sente mais próximo de nenhum, cara, vai chamando desse jeito. Ou pensa neles, ou chama ele para se meter na sua vida. Porque os convites que a gente faz para santo, para anjo, para Deus, para o Espírito Santo, para o demônio, todos esses, os caras atendem, gente. Se você brincar que o demônio: "Ó, demônio, eu duvido você fazer tal coisa, eu duvido você me derrotar", você vai, mano, você vai se fuder, você vai ficar doente, você vai perder o emprego, você vai tropecar na rua e quebrar dois dentes da frente, vai ficar igual o Nerd da Capitinga. Se você, cara, convidar Deus para tomar... Ah, Deus, faz a sua vontade. Uma das orações mais perigosas, tá, que eu já ouvi na minha vida, é do padre Paulo Ricardo. Ele inventou essa oração. Eu falo para vocês, você pode inventar a oração. Ele falava assim: "Deus, eu não sei rezar, mas eu quero. Me faz rezar a todo custo. Me faz ser seu amigo, nem que seja na porrada." E, cara, e Deus começou a sacudir o... Sim, sim, essa parte que eu falei, o final, me faz santo, nem que seja apoiado. Mas ele fala, no curso de Santa Terezinha, ele fala isso. Que ele quando convidaram ele para ser bispo, ele não sabia se ele queria ser bispo, ele estava numa dúvida sacerdotal difícil e tal. E ele falava: "Deus, eu não sei rezar, mas eu quero. Me faz ter uma vida de oração, a todo custo. Esquece de mim. Me faz ser seu amigo." Aham, sim. Ele que recusou, ele foi convidado a ser bispo daquela parte do Mato Grosso. E ele não quis. Porque ele gosta de ser pároco. Ele gosta de estar em contato com o povo, de ensinar as coisas. Ele não poderia fazer curso e tal, nem ia ter tempo, né, se ele fosse bispo. Então a gente, olha lá, a gente podia ter no futuro um Papa Padre, Paulo Ricardo e ele não quis. Padre Paulo Ricardo podia ser Papa e ele abriu mão disso. Mas essa oração do Padre Paulo Ricardo, eu acho que é a oração que eu posso deixar, cara, para vocês. Se vocês não entendem como uma vida de oração é importante, se vocês não conseguem fazer uma constância de vida de oração, se vocês não sentem que nenhum santo, nenhum anjo ajuda vocês, se vocês acham que só o demônio tá de olho em vocês, não tem nenhum santo de olho em vocês, faz isso. Reza assim: Deus, eu quero ser seu amigo, eu quero ter vida de oração, eu quero estar próximo de vocês, mas eu não sei como. Faz isso à força. Me obriga a ter vida de oração. Me obriga a ser seu amigo. Eu te dou permissão para você me puxar pelos cabelos. Padre Paulo Ricardo não falou isso, óbvio, porque ele não tem cabelo, né? Mas eu te dou a permissão de você me puxar pelos cabelos, cara, para ficar perto de você. Me obriga. Se você precisar tirar alguma coisa da minha vida, tira. Essa é forte, tá? Falar, tira o que você tiver de tirar, faz o que você tiver de fazer. Complicado. Porque depois vocês têm que aguentar a bucha. Qualquer convite que vocês fazem, vocês têm que aguentar a bucha depois. Mas, cara, faz assim. Faz assim: Deus, eu quero... Deita hoje vocês lá e fala: Deus, eu quero ser amigo do meu anjo da guarda. Eu quero ser amigo do Santos. Eu quero rezar mais. Eu não sei como. A partir de amanhã, mostra, me obriga a fazer isso. Vamos. Você quer fazer, Red? Sobe aqui, peraí. Red, reza o do anjo da guarda. Reza, obviamente, uma Ave Maria. Mas reza também a Salve Rainha pra gente. Beleza, beleza. Mas se for assim, vamos fazer direito então, pô. Tá bom, vamos lá. Manda bala. Vou até sair. Peraí. Ué, agora eu tô. Vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Senhor Deus, muitíssimo obrigado por essa aula, quinta aula do Catebunker de hoje. De verdade mesmo, Senhor meu Deus, que nós possamos continuar esse caminho tão lindo que o Senhor está proporcionando por nós. De verdade, meu Senhor, meu Deus do céu, que o Senhor possa tocar o coração de cada um de nós aqui e que todos nós possamos nos tornar pessoas melhores por vós. Amém, Salve Maria Santíssima. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Alma Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente que mais precisarem da vossa divina misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa, o nosso Bispo Diocesano e todo o clero. Abençoai e santificai as nossas famílias. Dai-nos saúde e paz e aumentai a nossa fé. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salva. A vós, bradamos degredados, filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, este vosso ódio misericordioso a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine, Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. São Bento, rogai por nós. Estivemos, permaneceremos. Santa Gema Galgani, rogai por nós. Estivemos, permaneceremos sempre que reunidos. Em nome de um só Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Salve Maria Santíssima. Eu posso encerrar a aula então, se eu sou professor? É isso, amigos. Mais uma aula. Graças a Deus. Papai do céu abençoe a todos. Fiquem com o seu anjo da guarda. E Deus ama todos vocês. Amém. Ele saiu em vez de encerrar, bobão. Gente, já é meia-noite já. Muito obrigado a todo mundo que ficou. Eu comecei às 9, né? Ficou 2 horas aí de aula de novo. Não, 3 horas? Caralho, 3 horas de aula de novo. Meu Deus do céu, mano. Vocês são loucos. Minha esposa foi dormir sem mim. Deve ter ido brava pra caralho. Acho que dá tempo de eu encontrar ela acordada ainda. 32h57. Aí fodeu. Aí fodeu mesmo pro Lopes. 32h57, cara. Pode perguntar depois que encerrar a gravação. Mas, muito obrigado, galera. Até a semana que vem. Semana que vem a gente vai começar a falar, finalmente, dos sacramentos. Tá? Bando CAC, é importantíssimo. Isso. Da dosimetria do Mussolini. Aí Hitler, como é que ele ficou, a situação dele no purgatório e tal. A gente vai falar dos sacramentos, dos 7 sacramentos. E eu acho que vai dar tempo, porque a maioria de vocês sabem quais são os sacramentos, da gente entrar nos 10 mandamentos. Mas não vai dar tempo de terminar tudo no mesmo dia. Tá? Então, falou, galera, até semana que vem. Eu acho que vai dar tempo. Fui bem iludido nessa. Falou, galera. Tchau. Muito obrigado pra todo mundo. Aliás, muito obrigado a todo mundo, né? Hoje tem menos gente. Imagino que com o passar do tempo vai ter menos, então vocês são a resistência. Mas o Dex chegou só, ouviu 40 minutinhos de aula só. Valeu, pessoal. Até a próxima.